Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: filho, escuta o Prorrogação. Nossa. Foi isso, foi o melhor que eu tenho. Não, é uma quebra de clímax, assim. Você ia continuar cantando, daí a mãe para e realmente fala: filho, escuta Prorrogação, colocou a mão na cabeça assim. Exato! Exato, eu criei um storytelling na parada, entendeu? Filho, vem cá, escuta Prorrogação, isso aqui é pra vida, vai. Quem era essa mãe, cara? Eu me pergunto quem era essa mãe. Aí ela tirou. Essa é a mãe do Lucas, tá ligado? Tipo, filho, vem cá. Aí ela tirou um iPod do bolso com os fones de ouvido e entrega, vai, tá aí, ó. É isso aí. Podia ser a mãe Marx também. A mãe Marx. Basicamente você diz que a família do Marx toda chama Marx, é irmã Marx, mãe Marx, pai Marx, sim, né? Sim, sim. Eu tenho certeza que a mãe do Marx escuta Prorrogação. Aí também, né? Depois de tanto que ele e as irmãs participaram, ela tem que ouvir, né? Né, mano? Não tem jeito, né? Até o gato também, né? O gato. Porra. Acho que o gato deve estar brigando. O gato é recorrente no bolão aí. Todo post ele tá lá. Você viu que toda... Ninguém repara nisso, mas eu faço essa brincadeirinha de toda vez eu coloco uma frase diferente do gato, né? Tipo, tô vazando, tô loucão de crack. Né? Sempre tem uma frasezinha do gato ali que tá participando do bolão, né? Só o Crave percebe, só ele lê o post, né, Crave? É só, ninguém mais vê. Na verdade, não todos, né? Na verdade, mas pelo meio que varia, eu sei dessa regra. Não, eu também sei. E sei que também que não é toda vez que é diferente, não. Algumas você repete. Ô, vixi! Ô, o Marx dizendo, então, você tá dizendo que eu não mudo sempre o texto. Você viu todos os posts? Todos os posts? Todos, não tenho certeza. Ah, é? Boa parte, sim. Todos, quase nenhum eu vi, tá ligado? Ninguém. Eu vi uns três e dois era repetido. O pessoal aqui, nenhum deles fala muito certeza, que nem eu. Eu escutei todos os podcasts, assim, eu sou obrigado. Obrigado, tem que escutar o cast, bupar o cast, né? Mas se não precisasse também, não sei se escutar todos, hein? Não, escutar assim é foda. Podcast é bom, podcast é da hora. Então é isso aí. Mais um podcast do Prorrogação que se inicia. Estamos todos aqui, equipe titular. E é isso, não tem mais muito o que falar. Futebol, voltou futebol. Finalmente vamos ter futebol pra falar aqui no Prorrogação. Então é isso, vamos que vamos. Olha só, já começamos alegres e animados, porque a nossa primeira notícia fala de alegria e animação, né? Pra quem sabe bem aí, o Fernando principalmente, que falou pra caralho disso, Memphis Depay tá no Manchester e aí começou já a temporada, teve jogo da pré-Champions, né? E aí rolou o jogo do Manchester contra um time aleatório, bem aleatório, Bosch lá das quantas. Clube Bridge. É Bosch algum. É Bogo? Eu não sei como. Não, é Brugge, acho que é um paradinho, é um time belga. Não é Brusque? Bruges. Não sei. Bruges. É Bruges, eu acho. Bruges. É o time, é o time que sempre perde o... Pro Anderlecht. Sim, sim. Esse aí. É o Bruges. É Bruges, com dois Vs. Deve ser Bruges. É, o nome é da cidade. O nome da cidade é Bruges. É, com dois Vs, isso aí. É, e aí o Memphis fez uma... Na hora do Bruges. Aí o Tem uma música que é assim, velho? Tem. É, aí o Memphis... Eu vou te cortar, você não vai falar, mano. Você sabe que eu posso te mutar, né? É, aí eu só queria comentar que o Memphis fez uma atuação meio de gala e sei lá o quê, né? E eu, a gente vai discutir desse jogo depois. Aí Van Gaal acabou o jogo, virou e falou assim: queria beijá-lo esta noite. O Van Gaal tá um pouquinho animado, né? Demais, talvez. Talvez ele mostre. A primeira coisa que o Van Gaal já fez foi contratar a seleção inteira da Holanda pra, tipo pro Manchester. Isso. Primeira coisa. É isso. Né? Não, mas ele sempre faz isso por onde ele passa. Fez no Barcelona, fez no Bayern de Munique. Isso é o normal, isso é o que eu já esperava. Ele vendeu todos os jogadores de países de terceiro mundo. Exato. E agora tá com todos os jogadores holandeses, né, mano? Todos os jogadores. O único jogador, acho que, do time que joga no. Que nasceu no país de terceiro mundo é o Romero, cara. É. Não, tem um Rojo. Cara, essa parada de que ele odeia América Latina, isso é real, cara. É verdade, não. Isso é verdade, cara. Ele vai. Você pode ver, o Manchester tá mandando todos os latinos embora e tá contratando cada vez mais gente ali de perto. Belga, né? É, o espanhol é latino, não é, né? É meio não, latino. Não é latino. Não, é, tá na Europa, quando tá quando eu digo latino, eu quero dizer da América do Sul. Fudido. Eu falei, tá querendo dizer latino-americano. Exato, latino fudido. Mas eu tô querendo dizer... Tô querendo dizer o cantor mesmo. Não. A gente esse não vai ser processado. Aí o Manchester tá certo em demitir. Olha, festa no AP, eu caralho, adoro. Véio. É... Sabe uma coisa impressionante, velho? Tipo, como eu falo algumas coisas da minha vida e logo depois aparece algo relacionado. Eu tava postando aqui no Facebook, acabei de falar lá do latino, passou uma foto daquele aqui. Ó, festa do latino com o Van Gaal, meu pai, latino e aquele aqui, ó. Ai, caralho, mano, mas é isso, o Van Gaal tá empolgado. A gente vai falar mais do Memphis. É, porque ele não gosta de ser chamado de DP, mas foda-se. Talvez eu só chame ele de DP e ele não tem nada pra fazer com isso. Agora o latino, a gente gosta muito de você. Eu não quero ser processado. Festa na P é minha música favorita, só pra constar. Tá bom? Então é isso, vamos pra próxima. Vamos pra próxima. A gente agora vai falar um pouco de Olimpíadas, mas não diretamente. As Olimpíadas estão chegando, ano que vem já tem a próxima. E os americanos, que são muito competitivos, sempre se esforçam muito, sempre ganham as Olimpíadas, inclusive, né, não só se esforçam, eles estão criando uma forma diferente de treinar. Aparentemente, eles têm um CT olímpico em que simula as condições climáticas do Rio de Janeiro. Caralho. Então, os caras estão à frente, os caras estão muito à frente. Cara, eu digo uma coisa, se você quer realmente copiar as condições do Rio, você tem que botar um tiroteio em volta. Né? Tem que ser os caras correndo, fazendo a maratona e comendo solto em volta, tá ligado? Tem que ter bala perdida, né? Pô, tem que ter bala perdida, tem que ter faquinha. Ah, faquinha, meu irmão. Como é que tu acha que os ciclistas vão correr aqui no Rio? Vai ser correndo fugindo de faquinha. E os maratonistas têm que ficar preparados pra arrastão, né? Então tem que ter a sessão. A cada 10 km, um arrastão diferente pra eles se prepararem. Né? Porque... Mano, Marcos, tu já pode fechar uma consultoria pros caras lá ainda. É. Mas faz tanta diferença, assim. Ah, depende muito, cara. Depende muito de onde vem o atleta. Cara, ó. Que eu lembro que, por exemplo, na Copa do Mundo, os jogadores da Suíça, desses países mais nórdicos, assim, eles reclamavam muito das condições, principalmente pra quem jogava lá no Nordeste do Brasil. Cara. O pior, na verdade, foi a Amazônia na época. Na Amazônia foi o pior. Mas, tipo assim, fazer diferença faz. Sim, faz bastante diferença dependendo de onde é o atleta. Tem uns atletas, óbvio, da seleção olímpica, que eles já estão mais acostumados a viajar muito, a estar em vários, por exemplo, maratonistas, ciclistas e tal, eles já estão acostumados a estar em vários países diferentes disputando, né? Agora, pra um cara, tipo um ginasta, tá ligado? Que tá muito mais em condições muito mais controladas, você chega num país 30 graus, tá ligado? No mais de boa, tá 30 graus, batendo na testa, umidade é diferente, tá ligado? Tudo é diferente, porque, por exemplo, eu tenho rinite, tenho sinusite, essas paradas assim, se muda o clima muito rápido, sabe? Tipo, de repente amanhece frio, mano, eu fico com sinusite atacada e tal, tipo, só mudou o clima, sabe? E eu já vivo aqui. Sabe, que o clima instável de São Paulo, por exemplo, me afeta mais ou menos. Não, não muito, porque eu já tô acostumado. Mas imagina pra um cara que vem de fora, que tem um clima estável, por exemplo, sabe? Tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as estações são muito mais bem definidas do que aqui, tá ligado? Você chega aqui... Depende do lugar dos Estados Unidos, mas tudo bem. Não, depende, claro, tudo depende. Mas, tipo assim, não existe comparação com aqui, que amanhece fazendo 13 graus, tá ligado? Do nada. Cara, eu pensei numa piada muito ruim, deixa quieto. Deixa pro cara. Agora, não, mas tipo, o que eu ia falar é que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio, a gente tem algumas estações, né, que é tipo assim, verão ou inferno, né? Que são essas estações do Rio. Porque, cara, tipo, inverno no Rio faz, tipo, 20 graus, 23, tá ligado? A sorte deles que eles vão pegar isso, mas, cara, pra alguns caras lá nos Estados Unidos, sei lá, o cara que mora, Nebraska, entendeu? Não, esse aí tá fudido. Muito. Porra, entendeu? Tipo, pra esse cara... O Marshall. Vamos lá, o Marshall. O Marshall. Tipo, Wisconsin, tá ligado? Ele tá Virgínia. Utah. Fudeu. Entendeu? Esses caras assim que tem neve pra caramba, entendeu? Pô, povo que vem do Canadá e o caralho, tipo... Beleza, vai ser na época de verão deles. Não sei se os caras estão acostumados a pegar 25, 30 graus... Vai ser fudido, entendeu? Não, mas eu acho que esses países, Canadá, mano, devia nem ter ido pras Olimpíadas normal, só pras Olimpíadas de inverno. Eles já fazem a melhor Olimpíada, né? Já regaça nas Olimpíadas de inverno. Igual o Brasil, cara. O Brasil não devia ir pras Olimpíadas normal, devia ser pras Paralimpíadas. Que é o... Porque a gente tem os melhores fudidos de todos, né, mano? Porque aqui só tem doente, cara. Nossa. Nossa, mano. A gente tá chamando deficiente de doente, cara. Isso é muito errado. Desculpa se você é deficiente. Sério mesmo, cara. Não, cara, não só queria. Pra mudar de assunto, porque, pelo amor de Deus, ó, eu convido todos a entrarem no Skype e ver a nova foto do Euromar. Eu convido isso agora. Ai, cara, eu não contou mais, cara. Eu vou passar pra próxima que eu não aguento. Está gol! Puta merda, mano. Vai tomar no cu. Isso é real, mano, ou é zoeira? Mano, é possível que seja real, cara. Ah, não, eu vou jogar agora no Spotify pra ver se eu acho uma música desses caras. Cara, não é possível, cara. Não é possível, velho. A gente vai ter a imagem aí. Vocês vão entender, tá? Agora vamos falar aqui. A gente já comentou desse assunto umas duas vezes já aqui. Que foi a luta entre o Mayweather e o Pacquiao. Que tá reverberando até agora. Essa porra dessa luta. E parece que a justiça dos Estados Unidos finalmente resolveu interferir. E vai investigar seriamente a vitória do Mayweather e esclarecer o assunto de uma vez por todas. A polêmica ficou aí reverberando por muito tempo, parece que tem muito fã, entrou direto na justiça, parece que são 32 pedidos oficiais nos tribunais por todos os Estados Unidos pedindo para rever essa luta e tudo mais, e finalmente essa luta vai ser revista. Todo mundo fala disso, porque a luta já... O Mayweather tava entrando já faturando 300 milhões e tal. Todas essas coisas. Tipo, o Pacquiao tava confundido, problema com venda de ingresso e todas as polêmicas possíveis que estão no meio dessa luta. E ela finalmente vai ser revista. Por quê? Cara, vocês estão enrolando demais. Tipo assim, contestar o resultado de uma luta é normal. Isso existe desde a primeira luta de boxe, tá ligado? Senti que o Ipo lutou contra o Date. Isso já existe, essa contestação, sim. Será que devia parar a luta? Né? Aquele corkscrew matar o Ipo? Não sei. Mas de qualquer forma, tá ligado? É uma decisão... Eu não sei, nenhum dos dois lutadores tá entrando na justiça. Isso que é o foda. Porque assim, os dois fizeram merda. Se isso acontecesse, acho que a primeira pessoa que ia entrar na justiça seria o Pacquiao. Não sei. O Pacquiao lutou contundido, cara. Com a costela trincada. Tá ligado? Aí, tem toda essa reclamação. O problema é, se ele não tava em estado de lutar, ele se foge também, ele tem que pagar uma multa. E o Mayweather foi desclassificado da... dali oficial de boxe, a W, sei lá das quantas lá. É, porque ele também aceitou condições inválidas à luta e agora ele não é, mas não tem mais cinturão. Entendeu? Os dois se fodem nessa, nenhum dos dois está beneficiado. A questão é, a contestação da luta pode dar ruim para os dois, para nenhum dos dois ser benéfico. Tá ligado? O Pacquiao é menos pior, porque no final ele pode sair como vencedor da luta? Pode. Pode sair como vencedor. A questão é, sair numa vitória por pontos depois da luta, ninguém reconhece isso. E dentro do esporte, todos os casos que você tem de lutadores que tem essas vitórias próximas, eles não são reconhecidos pelos atletas, tá ligado? A honra do atleta fica abalada, tá ligado? Cara, eu acho muito complicado. É, eu... assim, a gente sabe que dentro do box acontece muita treta mesmo, né? Quem, vários filmes já contaram sobre isso, O Vencedor, por exemplo, é um desses, dentre outros, mas é, o governo se metendo nesse tipo de coisa, ele, ao mesmo tempo, é interessante, não é? Porque, tipo assim, beleza, se for lá e corrigiu a parada, se aconteceu realmente alguma treta e tudo mais, ok, a gente entende. Agora, descredencia o esporte, entendeu? Porque nós estamos falando da luta mais esperada em anos no mundo do boxe, dos, talvez dos dois maiores nomes de boxe que a gente teve nos últimos 10 anos, 15 anos, entendeu? Desde que o Mike Tyson parou de lutar, acho que o Holyfield parou de lutar, são eles dois, os grandes nomes do boxe, e logo nessa luta pode ser descoberta uma coisa pior, é meio foda, entendeu isso? Entendeu? Não, tipo assim, e assim, ainda tem o boxe sendo caindo em comparação com o MMA e tudo mais. Não em dinheiro, mas tudo assim, prestígio, tudo mas, mais. Mas normalmente, tipo, na mídia mesmo, sabe? Se comenta muito mais do MMA do que do próprio assim, boxe. Pelo menos eu vejo. Assim, nos Estados Unidos nem tanto. Nos Estados Unidos é ainda bem grande, mas... Fora dos Estados Unidos... Não, mas assim, aquela coisa, o MMA vem crescendo e o boxe não vem decrescendo. Isso sabe? Aí é inegável, claro. Isso é inegável, que o boxe tá caindo em comparação ao MMA, tá, assim, ele tá caindo. É, ele é popular, ele tem uma proporção muito grande ainda, é, muito pouco aqui no Brasil. Agora, isso tem outras... A própria notícia que tá aqui, ela comenta desse assunto, porque o Popó, a gente já até comentou disso aqui no Prorrogação, ele vai voltar. Ele voltou. É, então. Foi nesse final de semana. Então, mas agora a notícia é que ele agora quer desafiar o Pacquiao. Por uma disputa de cinturão. Pacquiao? Exato. Veja bem, a declaração do Popó é: ele gostaria de lutar contra o Pacquiao em uma disputa pelo cinturão. O que dá a entender é que o Popó acha que o Pacquiao deveria estar com o cinturão pra ele disputar com o Pacquiao. Tá entendendo? Sim, entendo. É isso que eu tô falando pra você. Não sei. Não sei. O que você acha? Esperar pra sair mais notícias. Você chegou a ver a luta do Popó? Eu não consegui ver. Eu também não consegui ver a luta do Popó. Eu tava fora de casa. É... Eu não cheguei a ver como é que ele tá em forma física, como é que foi a luta. Mas, cara, tipo assim... Acho que uma luta entre Popó e Pacquiao hoje em dia... Se os dois estiverem bem, é claro que vai ser uma baita luta. Mas, tipo, é uma luta mais de marketing. Porque, putz, você trazer dois nomes grandes do boxe pra lutar, tá ligado? Foi muito parecido com o Pacquiao aconteceu com o Mayweather, tá ligado? Foi uma luta que todo mundo tava esperando, aconteceu e tal, e aconteceu um dia porque o boxe precisa disso, entendeu? O boxe precisa de nome. O boxe realmente precisa de uns nomes pesados de volta, assim, pra lutar, como é o Mayweather, como é o Pacquiao, como é o Popó, entendeu? Porque, vamos lá, na categoria pesada tem os dois irmãos críticos dominando há anos, entendeu? Os caras estão lá soberanos e ninguém bate neles, entendeu? Sim, é foda. Tipo, é foda porque, assim, por exemplo, o Popó, ele tá muito aproveitando o momento, né? Tipo, tá dando confusão e de repente volta o Popó. Tá ligado? Pro brasileiro não liga, pro brasileiro é burro, não entende de boxe. Mas, tipo, pro mundo, isso é o quê? Olha, um dos maiores boxeadores de todos os tempos tá de volta. Não é? Tipo, isso? É um momento... Vamos voltar. Tá ligado? Essa é a esperança do Popó, tá ligado? Tipo, não sei. Eu não sei se isso ajuda o boxe. Porque será que o modelo do boxe é funcional hoje em dia? Porque pra mim não é tanto. Até porque o boxe, o que acontece, diferente um pouco do MMA, O MMA, ele paga melhor em várias camadas do que o boxe, né? Porque o boxe a gente conhece. É aquele negócio que, porra, na base é horrível, paga muito pouco e tudo mais. E, porra, a grande luta como o Mayweather e como o Pacquiao, o Mayweather sai ganhando, sei lá, 48 milhões de dólares, tá ligado? Por uma luta. É muito dinheiro que tem em cima, que tem envolvido no boxe, tá ligado? O MGM banca muito esse tipo de coisa, por exemplo. Sim, eu não sei. Eu fiquei sabendo, tipo, por exemplo, só comentando no Popó rapidamente e aproveitando o gancho, ele voltou, ele ganhou a luta, ganhou com KO no terceiro round, o que é surpreendente pra um cara que acabou de voltar, principalmente na categoria dele, voltar com KO no terceiro round. Eu não sei até que ponto foi uma luta incrível, depois eu preciso tentar assistir essa luta. A questão é, eu não sei, eu realmente não sei. Agora, Popó contra o Pacquiao na situação atual, a forma como o Corey está lutando, será? Talvez. Talvez ele volte, tá ligado? Não sei, vamos saber depois. É isso aí, confusão. Quem sabe um dia. Quem sabe, não sei. Aí o Michael Tyson volta também, tá ligado? Pô, aí sim seria louco. Só que ele não tem idade, aí veio pra cacete. Mas, sim, verdade. Mas, tudo bem, então é isso, vamos pra próxima. Olha só, o Chelsea, ele é um antro de casos, né? De casos polêmicos envolvendo sexo, né? Envolvendo traição. O Chelsea é um antro. Clube pequeno é isso, né, gente? Só esse tipo de coisa. O modo de chamar a atenção do Chelsea é esse. Exato, né? Porque futebol não chama, né? Não tem história, não tem torcida. Aí, o que acontece? Eva Carneiro, pra quem não sabe, ela é da staff, né? Ela é a médica principal do Chelsea. Exato. Eu não lembro qual que é o nome. Portuguesa? Ela é portuguesa, Eva Carneiro? Acho que sim, se não me engano, ela é portuguesa. Se não me engano, ela é portuguesa, porque ela é da staff do Mourinho. Ela vem da staff do Mourinho. Mas ela já era da staff física do fixa do Chelsea. Fixa, sim. Na época do Matheus, do próprio... Caraca, que era técnico do Real Madrid, há pouco tempo. Vilas Boas? Não, da época do Vilas Boas, eu trabalhava lá, concordo. Foi ele que trouxe ela, o Vilas sim, Boas. Sim, sim, mesmo. Aí, o que acontece com essa Eva aí? A médica, no caso, né, foi notícia porque nesse domingo, né, ela acaba ganhando destaque porque, por causa de uma declaração do seu ex-namorado, Rupert Patterson Ward. Eu não sei porque ele tem um hífen no meio do nome, mas tudo bem. E aí ele dá uma entrevista pro tabloide The Sun, que é bem famoso, quem não conhece, né, é bem conhecido. E aí ele fala assim, aquela mulher arruinou minha vida. Chegou a dizer que tinha dormido com jogadores apenas para me fazer mal. Ela se orgulha de ser popular entre todos do clube e adora a atenção. A Eva é uma mulher muito sexual e poucas pessoas sabem como ela é. É cruel e consegue tudo o que quer. Sempre o que quer. Eu estava apaixonado por ela e já estávamos a planejar uma família, mas ela me usou e jogou fora. Aí ela fala, ele ainda segue, a Eva é uma mulher muito sexual e poucas pessoas sabem como ela é. A Eva adora sexo e isso é muito importante para ela. Por fazíamos sexo todos os dias. Olha só. Vamos lá, primeiro vamos... Parece a descrição daquelas minisséries que passam depois da novela da Globo, tá ligado? Cara, isso parece uma descrição, isso aí parece, sabe o quê? Conto erótico, aqueles contos eróticos que tem na internet, tá ligado? Mano, isso me pareceu mais letra de pagode, cara. Da parte que ele tava aí, ela me usou, me jogou, fala pra caralho, pagode, cara, porra. Pagode, exalta samba, pichote. Foi cilada, cilada. Cilada, cilada. A Eva é cilada, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Que treta louca, mano. Então é isso, a médica do Chelsea é ninfomaníaca. Só rapidão. Pode. Então, pra quem não sabe, ela foi uma parada... Por que ela foi parar nas manchetes, né? Principalmente em sensacionalistas ingleses. Ela teve uma discussão com o Mourinho, que o Mourinho ficou puto, que a equipe médica entrou em campo pra atender o Hazard no último jogo contra o Swansea. E ele ficou puto, ele deu um ataque chilique, ficou puto com ela e afastou ela. Entendeu? E tipo, o time do Chelsea tá merda, tá jogando mal pra caralho e tudo mais. E aí muita gente tá dizendo que um dos problemas é que os jogadores não gostaram do afastamento dela. E aí rolou essa treta aí dizendo que ela tinha um caso com algum jogador e tudo mais. Cara, só vou dizer uma coisa, ela é gostosa. Ah, ela é mal menos, ela é ok. Ela é gostosinha. Né? Ah, milf. É, dá pra comer sim, eu comeria, mas não sei. Mas vamos definir aí, vamos estipular aí qual jogador ficaria, qual jogador do Chelsea ficaria com Eva Carneiro. Qual jogador do Chelsea? Peraí, probabilidade ou que você acha que passou rolando? É, que a probabilidade a gente já não, sabe quem eu foi. Acho que, não, pode ser que, cara, isso nem seja verdade. Mas sim, qual sim, vocês sim, mas... achariam? Terry. Não, eu ia falar, tirando o Terry. Tirando o Terry. Cara, mesmo se não for verdade, cara, o Terry passou a rola nela, cara. O cara não perdoa ninguém, cara. Cara, pra... Ó, falar, hein? Diego Costa. Não acho... Sei lá, mano. Latinão. Quadrado, negão. Uns negão, hein? Chegou lá o Zumar, tá ligado? Não, se é pra ser negão, é o Zumar, cara. O Zumar, é, com certeza. Cara... Olha só, mas eu aposto também esses belgas, não confio, acho que... Esses belgas aí... Acho que a um é furando o olho do outro. Né, mano? Não pegou a mina, não deu. Então, né? É isso que eu ia falar, eu tava embasando por causa disso, esses belgas, mano. Tô achando que esse Courtois, meu amigo... Tem uma, ele já tem um histórico, tá ligado? Já tem um histórico, pode ser ele. O cara que passa gelzinho no cabelo, né, mano? Cara, eu foda. Passo gel no cabelo também, calma lá. Calma lá. É... Cara... Por a olho. É... Cara... Não, mas o Courtois passa gel no cabelo, mas tem 1,95m. Ah, tá. É, muito diferente, exato. Eu sou alto pra caramba, que isso? Não tá ligado? Sabe quem também... Cara, tipo assim... Agora tem um cara que a gente pode quase ter certeza que não fez isso. O Oscar, porque ele tá cara de tio. Ah, não. Otário demais. Tá cara de tio. A mina, tá ligado? Abaixa as calças, sobe em cima do colo dele. Não. Eu sou crente, eu não posso. Tipo isso, tá ligado? O Oscar tem cara de otário, não faz essa porra não, mano. É otário, otarião, mano. Agora, não, essa cena aí eu imaginaria mais com o Davi Luiz, cara. Ah, mas ele não tá mais lá. Aí não tem essa, não. Fernandinho traçava. Se pular no colo, o Fernandinho traçava. Tá ligado? Por exemplo, esses caras assim da seleção. Os caras da seleção. Quem é o cara mais putão da seleção brasileira? Cara mais putão. Não é. Não é. Mais putão. Neymar não. Não, antes era o Fred. Não, o Fred Marcelo. É. Marcelo parece ser putão, hein? Marcelo pode ser putão. Marcelo parece ser putão. Pode ser. Eu acho que chegamos, é. Chegamos, né? Vai, Marcelo. Não, sério, tem que ser o nome desse prorroga, cara. Marcelo é putão. Ah, então é isso. Vamos pra próxima, que se continuar vai dar merda. Corega que mata! Gol! Não tem mais notícia, né? Não. Ah, mas pode inventar uma aqui agora. Não, ó. E o negócio da paralisação dos árbitros? Ah, like, foda-se. Quem liga pros árbitros, só fazem merda. Mano, a única coisa que eu tô ligando que não tá na notícia aqui é o Balotelli mesmo, cara. A chuteira? Chuteira com Moicano. Chuteira com Moicano no Balotelli. Veja mas só. Mas a gente pode ter um momento ego aqui falando do primeiro beijo da Ronda. Ah, não, eu não quero saber. A Ronda Rousey é perfeita demais pra mim, eu não quero mais saber. Eu já acho que ela é muito perfeita, que ela é linda, ela é nerd e ela dá pra ser chusão. Mas eu acho que ela tem um problema que ela não gosta muito de sair, né? Ronda Rousey, pode ficar em casa. Eu não devia ter virado pras notícias, né? Não. Eu deveria ter acertado essa porra dessa vinheta. A gente tinha 4 notícias, a gente já passou, vamos. A gente já passou, vamos pro mercado da bola, vai. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tome e leve. Morango e banana, só não tinha jaca do meu bem. É engraçado que eu escuto a voz do Crave nessa vinheta e eu não acredito que é a voz dele. De tanto trabalho que eu tive pra deixar a voz dele assim. Não é sensacional, Crave? É incrível. Não. Não. Vamos lá, Kovacic. Kovacic. Kovacic. Como pronuncia o nome dele? É pra isso que a gente tá aqui, não é? É Kovacic, cara. Não, é Kovacic. Não, é Kovacic. Kovacic, cara. Não, é Kovacic, velho. Não. Olha só. Tem dois acentos no C, tá ligado? Um é o chapéuzinho e o outro é o tracinho. Veja bem. Moleque, tem dois acentos em consoante. A gente nunca vai acertar. Cara, é Kovacic. Pra mim é Tic. Tá ligado? De onde que ele é? Não é da porra da Índia. Tá ligado? Não. Então vamos, vejamos bem isso daí, tá ligado? Caralho, que covado do caralho, que inferno, velho. Porra, que é Kovacic, mas... Porra. Ele vai ser, digamos que o, sei lá, o reserva imediata do Modric, é isso? Ele já é na seleção? Acho que é exatamente a mesma coisa. Já mas ele não é um pouquinho mais avançado que o Modric? Sei. O Modric é um meio campista um pouco, tipo, mais recuado do que ele, né? Pelo menos eu vejo desse jeito. Mas ele vem pra ser reserva imediata do Modric. Eu acho uma contratação, tipo... Cara, mas eu acho uma contratação certa, porque, tipo, o tempo que o Real Madrid na última temporada ficou sem o Modric foi péssimo pra ele. Sim. Então, ele devia ter um cara à altura ali pra substituir na hora. Não, assim, eu não sei se mais avançado, mas com mais opções, talvez sim. Acho que o Kovacic dá mais opções pro time do Real. Real. Pode ser. Eu acho que é mais interessante até, porque ele pode jogar tanto na posição do próprio Modric como na posição do Ramos, tá ligado? Sim, é isso que eu tava falando. Ele dá mais opção, ele dá mais mobilidade, porque esse era um problema do time do Real mesmo, que quando saía um, por exemplo, sai o Ramos. Você não tem ninguém pra você colocar no lugar do Ramos, que faz exatamente o que o Ramos faz? Não. Você não tem, tá ligado? Esse meia atacante que não existe mais no futebol, tá ligado? Mas até estão falando que pode estar mudando um pouco o jeito de mudar o jogador do Real. Olha, que o Bale tá jogando mais centralizado e o Ramos tá jogando mais aberto. Então, porque eu tava vendo essas discussões táticas quanto ao posicionamento do Bale, e eu tava vendo que tava rolando essas discussões e tal, imprensa espanhola mesmo, falando de que a ideia seria de trazer o Bale pra uma posição mais confortável pra ele, em que ele quer jogar, e obrigar o time meio que a tentar se adaptar a isso. Por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo teria que se adaptar um pouco mais, a fazer uma função um pouco diferente. E aí eu vendo o último jogo do Real, eu penso até na possibilidade deles começarem a usar o Marcelo no meio, tá ligado? Eu não sei. Eu, cara, no FIFA eu faço isso, tá ligado? Coloco o Marcelo no meio. Eu acho. Cara, o Marcelo não marca e ponto, tá ligado? Não, assim, vendo o último jogo, contra o Galatasaray, que nem é relevante bastante pra gente comentar depois. Cara, o Marcelo tem tudo pra ser um puta meia. Um puta meia esquerda, tá ligado? Ele é rápido, ele tem um bom passe, ele chuta... Ele é muito habilidoso. Ele chuta bem pra caralho, ele sabe cruzar muito bem, que é um diferencial, tá ligado? Hoje em dia, pelo menos, né? Ele faz tudo que um meia tem que fazer, tá ligado? E ele marca bem, assim... Por ser um lateral de origem, ele entende a marcação muito melhor que a maioria dos meias. Eu acho que ele contribui muito mais. Eu acho que se ele mudasse pra meia, ele seria um jogador muito melhor. Tá ligado? Muito. Imagina a seleção jogando... Não que ele seja ruim de lateral, ele é muito bom de lateral. Sim, mas você precisa de um time... Você precisa de um time com uma defesa muito diferente, muito mais sólida pra ter o Marcelo na lateral. Pensa na própria seleção, jogar com Felipe Luiz e o Marcelo. Não é interessante pra caralho? Sim. Ah, pro Brasil eu acho que seria, agora não sei se pro Real Madrid é tão mais interessante assim, tá ligado? Não, é interessante exatamente por essa questão de opção. Beleza, no meio do jogo, você pode simplesmente deixar o Marcelo, ele tá jogando de lateral. Você precisa avançar, só avança o Marcelo. Não bota outro, avança o Marcelo. E vai funcionar, tá ligado? Mas isso já acontece várias vezes no Real Madrid. Sim. O Marcelo meteu aquele gol do final da Champions de 2 anos atrás pra... Ele entra pelo meio. Mas a questão é... Ele é um lateral improvisado. Ele não é um meia também. Por exemplo, o Michel Bastos no São Paulo. Ele é meia e lateral. Joga nos dois. Então, ele pode ser escalado em ambas as posições. Ah, cara, eu acho que o Marcelo não consegue marcar melhor que o Michel Bastos. Com certeza. Isso aí também. É, qualquer um do time do São Paulo não sabe. Até marcar. Porque um tá no São Paulo e o outro tá no Real Madrid. Existe uma diferença. Só isso. Existe uma pequena pequena diferença quanto a isso. Até porque pra jogar do lado. Porra, quem joga do lado do Marcelo é bem mais fácil também, né? Cara. Que eu acho que o Kroos anda um pouquinho mais que o Ganso. E o Cristiano Ronaldo acerta um pouco mais o gol que o Pato. Um pouquinho só, tá? Cara, eu acho que vocês não podiam reclamar do Pato, tô falando sério. Cara, a gente tem que reclamar de tudo, cara. Olha só. Agora a gente tem uma. A gente sempre falou aqui do quão bom o Arangues é e o quão dispersado talvez ele estivesse sendo no futebol brasileiro. Agora no Leverkusen, eu gostei. Eu fiquei feliz, porque ele vai estar jogando. Olha o caminho do Vidal aí. Olha o caminho do Vidal aí, né? Cara, eu não duvido, e ele é um baita volante. É um baita volante, é uma peça excepcional. Eu queria ter visto o jogo do Leverkusen, eu acabei não conseguindo ver. E eu assisti o jogo do Manchester, eu devia ter visto o Leverkusen. Mas ele é um ótimo jogador, cara. E ele estando agora, ele vai poder disputar Champions, cara. Não é incrível? Se o Leverkusen passar. Sim. Tem que passar da Lazio. Sim. Mas eu tô. E por incrível que pareça, eu tô vendo nesse exato momento os melhores momentos. Você tá vendo os melhores momentos desse jogo? É. Então, cara, a questão do Arangues é que eu diria que ele tá sendo desperdiçado no Brasil. Tipo, é a mesma coisa, tipo. Não, é que o cara tá virando talentoso, tipo, tá chamando atenção e daí ele muda de time. Desperdiçado, não sei. Até porque ele tava sendo um dos melhores volantes aqui do Brasil, tá ligado? Não, é assim, eu falo o melhor volante. Pô, e dá licença de falar uma coisa, velho. Eu tô vendo o jogo que agora tem um gol de. Que foi anulado do Bayern Leverkusen, velho, por impedimento, que na moral foi muito roubo, tá ligado? Tipo, teve nem um pouco de impedimento. Eu sei. Caralho, velho, mas tipo assim, foi bizarramente anulado. É, meu amigo. Passou, a gente também teve o Gerson na Roma. Oficial. Gerson na Roma. Oficial, hein? Gerson na Roma. Que porque bom. O Gerson que era do. Do Fluminense. Fluminense. Fluminense, ah tá. Do Fluminense. Pô, não era pro Chelsea, sei lá. Roma. Não, nada. Foi pro time que tem torcida, cara. Que tem uma história de verdade. É. E que aproveita alguém da base. Exato. E ele vai jogar. Não, bem. Provavelmente. Cara, isso é bizarro. Eu tava vendo sobre Chelsea. A média de pessoal que dá base do Chelsea que estreia pelo time é 26 anos. A gente já falou disso aqui. Cara, é muito louco isso. Como o time consegue ter tanto dinheiro, mas consegue fazer tanta merda com a tua base? É por isso que o Chelsea é um time pequeno. Eu concordo. Tá entendendo? Agora só. Dzeko na Roma. Essa foi um empréstimo, não é compra, tá? Mas... É empréstimo, mas já tá com... Já tem o valor delimitado já. Mas é um belo reforço pra Roma. Pra Roma é excelente, tá ligado? Excelente. Eles têm um grande problema com o atacante, tá ligado? Teve visto que o Jairzinho joga. Mas, né? Então, do Dzeko é ver de novo um cara que tá sendo mal usado, um time que tem muitas peças, igual o Manchester City, um time pequeno que tem muitas peças, e foi pro time que agora ele vai ser titular e provavelmente ele vai render muito mais do que rendia. Mas eu não sei se só mal usado. Teve a questão da contusão dele. Ele ficou muito tempo afastado por causa disso. Porque ele tava meio que jogando de vez em quando no City quando ele voltou. Tá sendo muito mal. Porque o Agüero também se machuca tanto quanto ele. É, então. Mas tipo, eu não sei se tão mal usado, mas assim, pra ele ir pra Roma é benéfico porque ele ganha destaque. Ele é essencial pra eles, saca? Essa que é a parada, ele é essencial. Eu acho que assim, foi um cara que demorou muito pra despontar, tá ligado? Ele já tem quase 30 anos, né? É, demorou muito pra chegar no nível alto. Ele tá era daquele time do Wolfsburg que foi campeão, não foi campeão alemão? O grafite, sim, exatamente. Sim, o grafitão. Sim. Grafitão que jogava muito, hein? Grafitão jogava muito nessa época. E, assim, eu acho que é uma boa... Pra Roma ela é excelente. Pra muitos times grandes não seria. Assim, seria só uma peça a mais. Pra Roma é excelente. Uma outra contratação aqui que, por nome, é meio complicada de você saber quem é, mas é um cara que o custo foi alto. O cara custou 20 milhões de libras, lateral esquerdo custou 20 milhões de libras pro Chelsea, que foi o Abdul Baba Rahman, que é um lateral esquerdo que jogava no Augsburg, que foi o destaque positivo foi da última... Caro. É a inflação da Inglaterra. Foi um puta destaque do último, de uma última Bundesliga. O Augsburg chegou a quinto colocado, né? Foi um time de destaque e tal. Mas tudo daí isso, eles fizeram essa contratação, é uma promessa. Tá Mas ligado? Tudo isso é de novo a inflação da Inglaterra, né? Cara, tu quer saber tudo isso? Não falando que o Jones, que é o zagueiro da porra do Everton, que o moleque tem 20 anos. Eu sei o Chelsea tá querendo contratar ele. E o Everton tá pedindo 45 milhões de libras. É outro Sterling, velho. Só que esse é um Sterling com menos nome ainda. É, cara. Tipo, é bizarro isso, velho. Sim, é louco. É Jones ou Stones? Acho que é Stones. É Stones, né? Eu tô ligado. Jones é o do Manchester lá, ruim pra caralho. É, ó... Uma confirmação excelente para um time que a gente espera muito, que é o Lacazette, fechou a renovação, não vai sair. Sim, sim. Não vai sair do Lyon, cara. Isso, cara. Mas o Lyon tá perdendo o Nitti. Sim. Mas, cara, eles estão fazendo milagre. Eu acho que. Eles estão segurando bastante gente, né? O Grenier se machucou, infelizmente, sim. É uma pena, né? É. Mas eles estão segurando bastante gente, Fekir tá ficando, Ferri ficou. Granalons. Cara, pra mim eles fizeram um milagre. Eles guardaram os principais jogadores deles, reforçaram razoavelmente bem. Tô com o time certo pra essa temporada. Só precisa se acertar melhor. Fora isso, pra mim é isso, cara. É o Lyon super. O Wolfsburg recusou a proposta do De Bruyne do Chelsea de. Não, pro Chelsea não, pro Manchester City, acho que de 67 milhões de libras, cara. Mais uma, 67 né? milhões de euros. 40 e poucos milhões de libras. Mais 40 e poucos, tem certeza? Sim, não era foi libras não. É quase o mesmo preço que eu pago que o Tire pagou pelo Sterling. Sim. É, fora Nossa, achei ele bem melhor que o Sterling. Eu também acho. Também. É, a gente tem. Tem um lance meio. Um negócio meio polêmico. Assim, não sei, polêmico, tá ligado? É. A parada do Bruno Paulista, do Bahia. Vocês estão ligados dessa parada? Não sei o que é. Bruno Paulista é meio que um grande destaque da base do Bahia. O moleque tem 19 anos, tava fazendo mó sucesso e tal. Sabe, o Neymarzinho da Bahia. Neymarzinho da Bahia? E, assim, a nível de Bahia, né? E aí, tipo assim, o cara, pô, estrela, assim, sabe? Uma grande promessa do clube e tal. E ele foi vendido por coisa assim, o Bahia levou, vendeu pro Sport... E o Bahia levou na concessão do moleque, tipo, 300 mil. Caralho. Isso, tá ligado? A grande promessa da base do Bahia, eles venderam pro Sport, eles vieram... Tipo assim, o Bahia recebe... Não, pro Sport não, pro Sporting, né? É, Sporting de Portugal. É, pro Sporting em Portugal. Esse daí, o verde e amarelo do Leãozinho. É... E assim... Que eu estou vendo nesse outro momento do jogo, os melhores momentos. Tipo assim... 300 mil pra você receber na sua grande promessa, sendo que, tipo, o negócio foi, tipo, 3 milhões? Não, cara, mas aquela coisa, tipo... Não, mas 3 milhões já é pouco, tá ligado? Provavelmente ele vale... É capaz de ele valer muito mais que esses Stones. Vamos pegar, por exemplo, o Marquinhos, que foi vendido por uma quantia relativa... Uma quantia normal pelo Corinthians, não foi igual esse Bruno Paulista, e que foi vendido depois pra Roma por 10 vezes o preço, sendo que ele fez uma temporada na Roma, o Marquinhos. Sim. Marquinhos, sei lá, foi vendido do Corinthians por 5 milhões e foi revendido por 50, tá ligado? Foi tipo isso, em coisa de uma temporada. O cara virou titular da Roma, fez uma temporada e foi vendido 10 vezes mais caro, entendeu? Sim. Não, na verdade, o Marquinhos na época nem era titular da Roma, o titular era o... Era outro maluco do Corinthians lá, o Castan, junto com o Bianatti. Sim. Mas o. Cara, é bizarro a facilidade com que os times brasileiros perdem jogadores, tá ligado? Quanto é fácil tirar jogador de time brasileiro. O Corinthians tem um histórico. O William também, se você for comparar com o valor dele atual. Não, esse ano, pô. Esse ano o Corinthians perdeu o cara mais importante da base lá. Nunca tinha entrado no profissional, mas perdeu. Sim, ele perdeu, é verdade. Não ganhou nada, ganhou 10% da venda inteira. Sim, o Corinthians perde... O Corinthians é mestre em fazer. O Corinthians é tipo o Chelsea. Ele não aproveita ninguém da base nunca, tá ligado? O Eron Marques tá aí. Mas é bem engraçado nisso. Porque, por exemplo, tu vai olhar, o Gerson, ele saiu por um preço alto, tá ligado? Tipo, ele saiu por 17 milhões de euros. Sim. Mas o próprio Bosquilha, que saiu do São Paulo, não foi um preço tão alto assim, pelo que o São Paulo... 34 milhões de reais. Sim, mas pro São Paulo, pro um Bosquilha... Não é baixo também, mas também não, é assim, não é esses casos absurdos. A gente não sabe assim. 34 milhões de reais é grana, cara. É, porque... O cara que não jogou... Não, mas é que foram, o quê? 8 milhões de euros, já... multiplicar por 3, mais ou menos. Não, 8 milhões de euros, só que, Carlos, primeiro, São Paulo tá recebendo a grana. Segundo, o cara nem joga, tá ligado? Não, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, é como os caras saem daqui tão rápido, tá ligado? De vez em quando. De vez em quando pode ser que o Bosquilha chegue lá e seja um puta jogador, tá ligado? Ou não. De vez em quando foi investimento errado no Mônaco. Beleza, mas, cara, tipo, como alguns caras saem daqui com preço tão alto, cara, e como daqui os caras sem nem ser ídolo. O cara não é, exatamente, entendeu? Isso que me assusta. Porque antigamente, porra, nem muito tempo, tá ligado? Uns 10 anos atrás, a gente sempre teve os caras que estouravam lá fora e nunca passaram por aqui. Beleza, o Roberto Firmino é um desses, por exemplo. Sim. O Hulk foi um desses. Mas esses casos, eles não eram, tipo assim, constantes, entendeu? Tipo assim, acontecia, beleza, os caras iam pra Bélgica, o cara vai pro Japão e é conhecido nesses lugares, e vai pro time grande da Europa e estoura. Ok. Mas o caso que mais me impressiona são os caras que ou mal chegam ao principal, ou faz uma sombra ali na base, e nem se tornam um ídolo nem nada, e porra, o moleque já são vendidos assim pra time grande da Europa, não é pra time pequeno, entendeu o que eu tô falando? Sim, e, e muitos desses casos são jogadores que depois de duas temporadas vão voltar, tipo, seleção já, tá ligado? É, porque até porque, e isso é uma coisa que eu ia comentar assim, o que me surpreende não é só o fato de eles serem vendidos tão fácil, isso eu entendo como acontece, é falta de estrutura mesmo, mas uma coisa que me surpreende muito é a incapacidade dos clubes de mostrar o potencial desses garotos. Muitos desses garotos jogam aqui, vamos supor, o Bosquilha talvez vá se tornar um exemplo futuro, mas você vai ter o William, você vai ter tantos outros jogadores aí que hoje são, olha só que cara, o cara é muito bom e tal, mas que ele só tem o futebol dele, só evolui na Europa. Tipo, só lá a gente, tipo, só depois que ele tá num time que tem uma real estrutura. O Mônaco, ele tem um grande histórico, assim, com brasileiros principalmente. O brasileiro vai pro Mônaco e aprende a jogar na porra do Mônaco, tá ligado? Quantos nomes a gente não tem que já passaram pelo Mônaco que hoje são bem cotados? Tá ligado? É surpreendente. Eu fico surpreso com como isso acontece, tá ligado? E o cara, o futebol dele tem desenvolvido lá. Então, o Fabinho. O Fabinho. Tá hoje no Mônaco. Sim. Hoje, pô, é um baita jogador, né? E só jogado pro futebol dele apareceu onde? Lá. Aqui no Fabinho. Mas o Fabinho é diferente, tá ligado? Porque o Fabinho é um jogador que apareceu rapidamente aqui, mas é um caso parecido com o do Firmino. E aí ele sai pro time pequeno, tipo, time pequeno da Europa, vem e acha esse cara com talento e leva, tá ligado? Tipo, é escroto pra gente, mas é o trabalho do time pequeno da Europa, tá ligado? Olhar pelo mundo e achar a promessa que depois vai render o dinheiro pra ele, tá ligado? Sim. O Hoffenheim faz isso, o Porto faz isso maravilhosamente bem, os times de Portugal fazem isso muito bem. Fazem. Então, beleza. Agora, o que me espanta é quando o moleque sai daqui a preço de banana pra um clube. Porra, aquele moleque que saiu do Fluminense agora há pouco, o Natan, que saiu do Atlético Paranaense, entendeu? O moleque fez um campeonato de base e o Chelsea contratou o moleque. O Chelsea, tipo, porra, não, tá ligado? É. Mas quantos jogadores a gente teve nos últimos tempos que tiveram realmente uma evolução, que se tornaram, em teoria, jogadores de nome e foram pra lá? Neymar. Lucas e Neymar. Lucas. Acabou. E o Thiago Silva há muito tempo? Nem o Coutinho, vamos lembrar. O Coutinho é um exemplo clássico disso. Coutinho, na base, quando ele subiu pro Vasco, ele tinha 17 anos quando ele subiu pro Vasco. Ele já estava vendido quando ele subiu pro Vasco pra Internacional de Milão. Sim. Ele já subiu vendido. Ele passou um ano vendido, já ele sabia que ele ia pra Inter. Entendeu? Sim. Jogando no time principal do Vasco. Sim, e a gente. Nossa, é absurdo. E a gente fala disso no Brasil, mas eu vejo que também não é só no Brasil. Na Argentina isso acontece muito também. Quantos moleques a gente não vê, principalmente Liga Italiana. Nossa, Liga Italiana tá lotada de moleque da Argentina, mano. 18, 17 anos, tá ligado? É, Colômbia também. Tanto campeonatos latinos. O cara que é Barcelona B e Real Madrid Castilha, é isso, tá ligado? É todos esses moleques aí. Isso, cara. É. Eu acho que já... A gente já testificou muito o assunto, sim, tá ligado? Foi quase uma pauta sobre o futebol brasileiro, mas... Cara, é bizarro. Não, é bizarro, é nada a ver. Então é isso, vamos pro próximo. isso aí, ó. Seleção brasileira. Depois de muito tempo, depois de um fiasco já anunciado pela prorrogação, a gente vai falar da seleção porque ela foi convocada e aí já começaram as polêmicas, já começou as tretas, né, minha gente? Porque não pode ser seleção se não tiver treta, se não tiver polêmica, né? Que é sempre assim. Então vamos falar da nova seleção brasileira. Eu vou fazer a listinha já aqui, citar os nomes e a gente discute isso aqui. Começando pelos goleiros, Jefferson, Marcelo Groy e o Alisson. Gato. Gato. Alisson é gato. Alisson é gato. É, eu não tenho problema com essa lista, mas eu acho que o Cavalieri podia estar no lugar do Alisson. Eu acho. Não. Ganho não, estético. É que o Cavalieri já é mais velho, né? Mas, tem. Mas você já tem o Groy, ele mais novo. Você tem as opções. Terceiro goleiro, Craven. Bota alguém com experiência, tá ligado? Terceiro goleiro. Saca, o terceiro goleiro, você não tá apostando. O pessoal falou que é capaz de quem ser titular dessa vez ser o Groy. Até porque, sei lá, não sei se o Jefferson vai até a próxima Copa, não sei. Eu não sei, assim, goleiro já tem... Já tendência a testar ele. Goleiro vai até mais longe. A idade do Jefferson pra próxima Copa, quantas vezes ele vai ter na próxima Copa? 34. Não é ruim pra goleiro não, cara. É uma idade ok pra goleiro. Sério mesmo, ele pode talvez até estar no auge com 34. Não é difícil. É... Imagina... 2018, Botafogo campeão brasileiro, Jefferson. Nossa, velho. Assim. Só em sonhos mesmo, né? Eu não. O Jefferson pode estar pegando tudo, mas Botafogo. O Botafogo não tá pegando nada. Nem fogo ele vai estar pegando, né? Vai ser uma coisa de louco. Olha só. Então, vamos lá. Zagueiros. Davi Lu. Davi Lu. Começa mesmo. Davi Lu. Davi Lu. É, esse cara. A gente sabe que a porra do Thiago Silva fez uma porra de merda e o caralho e tal. Mas a merda do Davi Luiz tá jogando tão mal quanto o Thiago Silva. Não, ele não comprou o Thiago Silva. Não. Não. Tá muito pior. Não. Não, vamos com calma. Carlos. O cara joga mal, só faz merda, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Thiago Silva faz bons jogos no PSG, agora o Davi Luiz tava cagando, tá ligado? Mesmo assim, o cara é convocado. E a mesma coisa, o Davi Luiz também falhou na seleção. Vamos lembrar no jogo contra o Peru lá. Foi contra o Peru? Foi. Que ele foi recuar a bola dentro da área pro Jefferson, tá ligado? Olha só, o Davi Luiz... Assim, o Thiago Silva pode meter a mão na bola. Um pênalti. É uma falha. Agora, você cagar o jogo inteiro é outra história, meu amigo. Davi Luiz... Desculpa, ele é inaceitável na seleção brasileira. Ponto. Não dá. Marquinhos. Excelente, perfeito, ele merecia, tá? Miranda, não tem escolha. É. O cara que, digamos, sei lá, tirando ele, mais alguns, foi o cara que saiu ileso da Copa América, sim, tá ligado? Tipo, é que o Miranda não falou, tem que ser titular e é isso aí. O Miranda ele não comprometeu nenhum dos jogos, jogou bem a Copa não, América. Não, o Miranda não compromete, ele não erra, não tem problema, zagueiro excelente. Adoro ele, veio de um time sensacional aí. É, Gabriel Paulista, muito cedo? Talvez? Não, olha, Gabriel Paulista... Então, é pra um cara que, tipo, não tá jogando muito, tá ligado? Isso que é o foda, então, sabe? Então, é isso que eu falei, muito cedo. Ele acabou de chegar no Arsenal, ele não teve uma sequência grande. Eu já falei aqui, eu gosto do Gabriel Paulista como zagueiro. Eu acho ele um ótimo zagueiro. Mas não sei se era a hora pra ele tá aí. Cara, ele é quarto zagueiro do time do Arsenal, que tem uma zaga... Não, ele... Koscielny! Tá ligado? É quase eu dá pra fazer aquele parte do Bastardos Inglórios. Vê se você chama, tu fala, Koscielny! Porra, que inferno, cara. Cara, assim, eu gosto dele, é um bom zagueiro. Ele ainda tá se adaptando no Arsenal, assim, teve problemas físicos, de adaptação. Ele teve problema que ele não sabia nada de inglês, né? Não, então. Tipo, você lembra? O Van Gaal, quer dizer, o Wenger. Ele tava falando que assim... Se com o Van Gaal, ele nem tava lá. João, vem... Não, se fosse com o Van Gaal, ele nem aprendia inglês logo. Vim embora, velho. Exato. Então, o Wenger, ele falou quando chegou o Gabriel Paulista. Eu gostaria de ter ele no meu time, mas eu não consigo... Eu tenho uma barreira linguística. Eu não consigo treinar direito. Então, ele tá em adaptação pra jogar. Ele joga, às vezes, em alguns jogos do Arsenal. Mas ele não tem a sequência, porque tá se adaptando... O time tá tentando aprender ali. Eu não acho que é um jogador que tá com sequência, ele não tá com ritmo. Quem que vocês acham que devia ser convocado, então? Gil! Eu defendo o Gil há muito tempo. Gil é foda. Não, tá certo, tá certo. Gil. É Gil. O Gil mesmo. A minha defesa... Cara, eu odeio o Corinthians, cara. Mas o Gil é bom mesmo, cara. O cara tá fazendo um bom trabalho. Quantas merdas você vê o Gil fazendo? Cara, o Gil é muito zica, velho. Vocês não podem falar mal do Gil, velho. Mas não tem por que falar mal do Gil. Ele é um bom zagueiro, cara. Ele é consistente, ele tem ritmo, tem físico, ele é negro. Maravilhoso. Entendeu? Assim... Vale a pena, tipo assim, o Gil deveria estar, eu não sei por que não tá. Sendo que tem o Davi Luiz, tá ligado? Isso pra mim, eu não me conformo. Agora vamos lá. Laterais. Dani Alves, Felipe Luiz, Danilo e Douglas Santos. Do Atlético. Douglas errado, Douglas errado. Douglas é. Errado. Douglas, não é Douglas Santos. Devia ser o Douglas 2 Santos. O do Barcelona, porra. Douglas errado. Vai tomar no cu. É muito burro esse Douglas. Cara, eu gosto do Douglas Santos. A gente já falou bem dele aqui em outros. Eu não sei se... Não vai ser titular, tá ligado? Mas tudo bem. Saca, pra ficar na reserva, alguém do Brasil e tal... É até interessante, eu não sou contra ele, não. É, eu acho que o Dani Alves, Felipe Luiz e Danilo era óbvio. Eu não tenho problema com essa lateral. Eu queria o Marcelo também. Então, seria a opção tirar o Douglas Santos? Não sei. Sim, seria. É, assim, vai saber, tá ligado? Mas eu também não sou contra, é isso que eu tô falando. Eu não sou contra o Douglas Santos. Não acho que vai... Ah, mano, sei lá, o Dunga vai jogar com o Davi... Luiz, então, e o Marcelo precisa de uma zaga sólida, então é inteligente se colocar o Davi Luiz e não trazer o Marcelo, faz sentido. Nesse ponto faz sentido, né? É, então, lá, meias. Luiz Gustavo, Fernandinho. Nossa, meia? Luiz Gustavo? Não. Mas que tá errado, ele é volante. Os volantes estão na mesma categoria de meias na lista que eu tô lendo, tá? Você quer que eu... Mano, entre, sei lá, Ralf e Pelé é quase a mesma coisa. Olha só, eu vou colocar aqui, então eu mesmo vou dividir mentalmente. Volantes, Luiz Gustavo, Fernandinho e Elias e Ramires. Não, eu não colocaria o Elias nem o Ramires. Eu não colocaria nem o Elias nem o Ramires. Já deu o tempo do Ramires. É um jogador medíocre. Constante, cara, mas já deu. Cara, eu colocaria Luiz Gustavo, não sério. Que isso, cara? Eu gosto do Luiz Gustavo, gosto bastante. Cara, mas Luiz sei Gustavo. Lá, eu assim. Ele melhorou. Assim, né? A última temporada dele no Wolfsburg, ele melhorou. Ele tá. Ele sabe, tá sabe o cara que eu colocaria? Porque vem jogando muito no Brasil. O Rafael lá do Atlético Mineiro, primeiro volante do Atlético Mineiro. Vem jogando até pra caralho. Otávio, que joga no Atlético Paranaense também. Bom volante. Ele vem jogando muito, entendeu? Tipo assim, e ele consegue fazer. Por exemplo, ele conseguiria fazer uma dupla com o Fernandinho. Que uma hora o Fernandinho sai pra ser segundo volante e ele fica, e uma hora ele sai, entendeu? Então, tipo assim, seria uma dupla de volante muito melhor que o Brasil tem hoje. Eu já falei aqui várias vezes, eu não precisaria de todos esses aí, não, porque eu ia jogar só com um. Eu ia jogar só com o Fernandinho, eu só ia precisar de um reserva dele. Ponto. Mas, tipo, me escolha. Não sei nem por que vocês estão citando todos esses nomes, Casemiro, melhor que o Casemiro podia estar também. Outro. Pra mim dá pra... Cara, é obrigatório, cara, Casemiro. Entre colocar o Elias e o Casemiro, pô, eu sou o Casemiro 100%. Tá ligado? Eu escolho o Casemiro, não tem problema nenhum. Acho que ele é um bom volante, tá ligado? Ele tem opções válidas. Eu acho muito mais válido do que colocar... O Elias, pra mim, a gente já viu, cara. A gente já viu ele na seleção, cara. Ele não tem pique de seleção, né? Então, ele marca ser corintiano, mas fala sério. É, cara, não sei o que ele quer com o Elias. O Elias é um cara que ele é pra jogar mais na frente. E eu não vejo o Elias fazendo o que ele faz no Corinthians, ir lá pra frente, tabelar, fazer infiltração, cara. Então, pra que trazer o Elias se não for pra fazer isso? Então, é isso aí. É meias. Oscar. Começa meio errado isso aí. Aí, essa lista de meia maluca tem o Firmino. Firmino é meia. Que não é meia, é atacante. Não, Firmino. Eu não acho Firmino atacante. Firmino é meia, cara. Ele é meia? Pra mim ele é no máximo, é aquele ponta de lança chegando a segundo atacante, tá ligado? Mas não é atacante, eu não acho Firmino atacante. Meia. Ele é muito melhor vindo de trás, driblando, dando passe, se metendo e chutando de fora. Ele é muito melhor. Sim, mas ele é mais recuado. Pra mim ele joga na parte do ataque, setor de ataque. Entendeu? Meia, não sei. Ó, William, Kaká e Lucas Lima. Lucas Lima a gente defende há muito tempo aqui, né? Cadê o Coutinho? Então, o Coutinho é aquela parada. Eu não sei, é loucura. É loucura, é craque. Uso de craque. Não levar o Coutinho. Porque aí alguém vai me falar, ah, mas na Copa América... O que ele fez de errado na Copa América? Ele tá fumando, velho. Puta que me pariu. Cara, beleza. Tu quer ganhar estático? Já levou o Alisson. Não leva o Kaká. Ponto. Tá ligado? Sim, ele quer uma seleção mais suave. Claro, eu entendo. Tipo, todo mundo tá falando que ele tá fazendo isso porque... jogar nos Estados tipo, Unidos. Tipo, ele... Não. Ele é também. Porque eles vão jogar nos Estados Unidos. Mas porque ele quer um cara de confiança porque o Robinho não foi convocado, tá ligado? O Robinho um cara não que já trabalhou com ele, um cara veterano, que já jogou Copa do Mundo, sabe? Porra, que é cara de confiança? Chama o melhor amigo dele pra viagem, cara. Vai tomar no cu. Confiança lá pro campo, vai. O campo é pra ficar os melhores jogadores, cara. Euromax, parabéns, cara. Cara, parabéns. Que cara de confiança? Porque a pessoa de confiança leva a mulher dele, né, velho? Que pra aguentar o Guga deve ser uma merda. Cara, eu vou falar pra você. Oscar e Kaká, pra mim, furada, velho. É furada. Eu não levaria mais nem fudendo. O Lucas Lima, eu concordo. O Lucas Lima, concordo. Tinha que dar oportunidade mesmo. Ele vem jogando muito já há um bom tempo aqui no Brasil. Precisa de oportunidade mesmo. É novo. Pra mim, é excelente. Levar o Lucas Lima é acertado. Tá ligado? Tá fazendo certo pra mim. Agora, o Oscar nunca provou nada na seleção. Nunca. Nunca. O que ele tá fazendo? Não provou nada nem no Chelsea. Vai provar na seleção, mano? Pelo amor de Deus. Se fosse bom, não tava no Chelsea, né, mano? Porra, mano. Aí vem com essa, mano. Assim, eu gosto do Kaká, assim. Tá fazendo... Mas já deu, né? Já deu, né? Não vai mais, tá ligado? Mas não, beleza. Por que toda vez tem que ter jogador de uma... de uma liga periférica. Uma liga merda? É, tá ligado? Periférico, o cara é educado, é uma liga merda. Tá ligado? Exato. Cara, mas assim... Não, é porque a MLS é bem divertido de se ver, tá ligado? Porra, Qatar e China é merda. A única coisa boa foi que o fato do Robinho ter ido pra China tirou ele da seleção. Mas só isso também, tá ligado? Eu preferia ele ao Oscar. Espero que o Guangzhou Evergrande compre o Oscar, na moral. Eu também. É, agora, ó, ataques. Neymar, entre aspas. E aí você tem Hulk, Douglas Costa e o Luquita! O Luquita! O Luquita tá na seleção! Coitado, Zé. Eu não tô feliz não, cara. Eu sinto pena do Lucas, cara. Tem que jogar do lado do Douglas Costa. Mano, isso é desgosto. O Douglas Costa tá jogando pra caralho. O Douglas Costa tá jogando pra caralho. Ele tá jogando mais que o Luquita, viu? Não, vai se fuder! Vai se fuder! Cara, cale sua boca! Cale sua boca! Não vamos comparar o que ele é da molecadinha nojenta do Shakhtar. Vai, pra sempre ele vai ser, cara. Pra sempre. Cara, o Luquita... Luquita, meu, não preciso nem falar, eu né? Eu tô marcando o vídeo lá do Facebook, mais emocionante. Eu vi. Cara, eu queria dar um beijo no Luquita. Muito. Em todas as partes do corpo dele. Você queria ser a namorada dele lá, abraçando ele muito, no vídeo, beijando ele. Muito. Cara, eu já defendi o Luquita. A gente já defendeu quanto o Luquita aqui? Eu? Não, você eu. Defendeu. Não, você não concorda com ele na seleção? Não, concordo, mas... Ah, então beleza. Você passa dos limites. Não, ele merece estar na seleção, ponto. Neymar, entre aspas, que tá com cachumba, né? Aí, é meio foda, né? Mas é óbvio, o Neymar tá na seleção, é meio óbvio. Agora, o Hulk, a gente tava comentando aqui antes do podcast, né, minha gente? E assim, ele é esforçado, ele tem uma bunda grande, né? Mas... seleção, então, né? Então, o que a gente percebe é que a convocação tem um... critério principal, estético, porque você chama o goleiro lá e o Kaká por causa da beleza facial e tudo mais, jogador suave e tal, e o Lucas e o Hulk usa sexo, né, o Kaká, beleza facial usa sexo né, tipo, estanquinho também define quem tem que ganhar, então tipo, a gente chama pelo, quanto mais gomos tiver no tanque melhor, né, mais definido, shape tá em dia, esse tipo de coisa, né, cara. No geral, essa seleção Eu não sei, eu acho que tem escolhas bem ruins. E o meu problema maior é o seguinte: não é em si só a convocação, só os nomes. Porque olhar só os nomes e ficar argumentando, ah, mas esse cara não devia estar, esse cara devia estar, é muito vago, porque a gente tem que lembrar, meu, a seleção joga com padrão, tem um esquema tático, quer dizer, a nossa seleção não joga com padrão, né? Mas... nem tem esquema tático. Nem tem esquema tático, mas essa que é a questão. Esquema tático, padrão, escalação. Quem vai jogar mesmo? Porque o que me preocupa sempre quando eu vejo a lista da seleção, é muita gente fala, não, esse cara devia estar, esse cara não devia estar. Às vezes, nem sempre o cara que deveria, em teoria, estar, tá, porque é melhor jogador, funciona. E quando eu digo isso é porque vai ter caras aí que são horríveis, como, por exemplo, o Oscar, como o Davi Luiz e tal, vão ser titulares. O Hulk vai ser titular. Eu vejo essa seleção e eu acho... Eu vejo ela e eu tenho quase certeza. Lucas na reserva e Hulk de titular. Sabe? Então, assim, apesar de... é como sempre, dá pra sim, mesmo com essa lista, fazer uma seleção competitiva. Dá? Claro que dá. Mas não é essa seleção que eu vou ver, eu tenho certeza disso. Eu sei porque ninguém coloca o Hulk na seleção por nada, tá ligado? O Dunga não coloca o Hulk na seleção por nada. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Desculpa, deixa eu pedir no meu parceiro Max. Tá bom, vai, faça um comentário. Posso fazer um comentário aqui que é engraçado que depois que todo mundo foi vendido, só o Douglas Costa foi convocado, né, agora. Nada de Luiz Adriano, nada desses outros caras, né? Depois todo mundo do molecadinha nojento foi vendido. A molecadinha nojenta foi embora, né, Craig? Agora não tem motivo mais pra convocar, né? Claro que não. Mas não é sempre assim que funciona, meu amigo? O Douglas Costa tá sendo convocado porque ele realmente é bom. Ah, continuou metendo gol lá, continuou tendo destaque. Aí não tinha como não colocar, porque aí seria muito estranho mesmo. Porque se você, assim, se você tirar o resto da molecadinha... Não, o Douglas Costa tá sendo convocado por mérito dele. Não, então... Ele tá convocado porque ele... Não, então... Porque os caras querem vender ele. Vou comentar, né? Isso aí, é isso que eu tava falando, assim. Se você tira toda a molecadinha nojenta do Shakhtar... E o Douglas Costa também, sendo que o Douglas Costa está jogando, aí que fica estranho. Porque aí você tá dando na cara. Mesmo o cara que tá jogando bem, você tirou. Entendeu? Sim. Então não faz sentido. Aí então ele deixa o cara que tá jogando bem, os outros ele só tira mesmo. Sempre foi. É tipo assim, sempre foi. O Robinho, por exemplo, foi pra China e não é convocado mais. Tipo, ele foi pra China e ele não é convocado mais. Calma lá, ele não era o seu cara de confiança, Dunga? Porque o Dunga virou e falou, Robinho, o cara é de confiança, que tá na seleção, e o caralho é A4. Foi pra China e foi embora. Agora, Tardelli, Everton Ribeiro, toda essa galera aí, ó, também, não ligo mais, saca? É aquele óbvio que a gente já sabe, a gente sabe por que tá aí, tá ligado? A gente sabe por que parte desses caras estavam. Agora, o que vai dar dessa seleção? A minha esperança não é muito maior que a da Copa América, não, viu? Ah, vai dar uma porrada de amistoso, que se foda. Que se foda mesmo, tá ligado? Vai jogar nos Estados Unidos, vai dar uma bela de uma grana, tá ligado? Tá ok, é isso aí, é seleção brasileira. Tem mais muito o que comentar, não. A gente sempre dá a letra aqui do que vai dar, o que não vai dar certo, e no final a gente sempre acerta. Então, vamos falar de futebol mundial, que é o que interessa. Eu quero falar uma coisa que eu tava com vontade de falar há muito tempo. Futebol mundial! Até que enfim, né? Ah, finalmente, futebol. Nossa, voltou, gente. Uma alegria tão grande. Meu peito bate mais forte, que finalmente tem um futebol de verdade pra assistir. Ah, não é uma alegria? Não é alegria? Você fala hoje, nesse fim de semana, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver um jogo do Real Madrid. Hoje vou ver um jogo do Atlético. Olha só. Mineiro. Hoje eu vou ver jogos de verdade. Os jogos do Atlético Mineiro estão legais, cara. Os jogos do Atlético Mineiro estão. É que era pra falar goianiense, só que eu falei mineiro. Então, fala de novo, Lu. Não tem corte. Não, não tem, não dá. Não, pode falar aí. Hoje eu vou assistir o jogo do Atlético. Hoje eu vou assistir o jogo do Atlético? Goianiense. Agora todo mundo ri. É. Nossa, não, vou ver o Atlético de Bilbao. Cara. Atlético de Bilbao. Foi pior que a risada do Friends. Foi foda. Foi foda, ó. Então vamos falar do Atlético. Risada do Chaves, né? Que tem os cachorros no meio. Não, vamos parar. Ó. Vamos falar de um Atlético mesmo? Atlético de Bilbao. Jogando contra a Barcelona. Essa Copa aí que ninguém sabe o que acontece, né? Só a gente, que a gente tem um programa sobre futebol, né? E a realidade é a seguinte, muita gente não, nem sabe o que, que é e nem sabe porque foi tão importante, né? É, o Carlos, você pode explicar pra galera o contexto histórico do jogo Barcelona-Atlético de Bilbao que rolou? Cara, é bem simples. É, na Espanha, dois lugares principalmente pedem separatistas, ou seja, uma parte separatista, né? Eles pedem separação do país para se tornarem países fundados e tudo mais. Um deles é a Catalunha, que todo mundo conhece, causa do Barcelona e tudo mais, tem o canto lá dos minutos, que eles, 17 minutos, que eles fazem o pedido de emancipação e tudo mais, esse tipo de coisa. E o outro que é pior, que é mais fervoroso ainda, a disputa política e tudo mais, que é o País Basco, que é onde o Atlético de Bilbao, principalmente, é o grande representante do País Basco e tudo mais, além de ter o ETA, se não me engano, que é o é o sistema terrorista do País Basco que faz atentados. Sim, senhor. É que a questão, tipo assim, a questão do País Basco, ela é muito mais étnica do que propriamente econômica. Porque, por exemplo, a Catalunha é a parte que mais indústria, mais, uma das mais importantes da Espanha. A questão do País Basco é que eles realmente não se sentem, tipo assim, espanhóis. Não se sentem a Catalunha também, mas assim, eles não têm, tipo, eles não parecem espanhóis. Até o jeito como eles são é diferente. Então a etnia é diferente. Eu vou dar um exemplo bem claro do que o Craig tá falando. É, na Catalunha se fala catalão, mas é uma coisa muito mais parecida com o espanhol, entendeu? Vai ser uma coisa bem próxima ao espanhol catalão. O basco, que é a língua falada no País Basco, literalmente isso é basco. Quem já foi ao País Basco diz que é uma língua totalmente diferente. É uma mistura tão forte de francês, alemão e espanhol que é muito diferente do espanhol. Então, tipo, até nisso, o País Basco já tem essa cultura de diferenciação para a Espanha. O que acontece? Quando acontece esses duelos entre País Basco, principalmente Atlético Bilbao e Barcelona, Catalunha, sempre tem-se um risco, principalmente na Espanha, desses apelos separatistas e tudo mais. Então por isso chama muita atenção. Rapidão, cara, desculpa te cortar, mas aliás, tipo, pra quem quer se interessar no assunto, eu recomendo que você olhe, tenta assistir na íntegra o jogo da final da Copa do Rei, o começo do jogo, o hino, e todo mundo vaiando, porque é um estádio onde você tem galera dos Países Bascos e da Catalunha, todo mundo vaiando, porque o que é? É a Copa do Rei, o cara centralizador de Madrid contra dois estados separatistas, tá ligado? E vai o tempo todo, entendeu? Sim. Tanto que nesse quesito, rapidão, o jogo não aconteceu no Santiago Bernabéu, aconteceu em Valência. Não quis ter o jogo em Santiago Bernabéu, porque o Madrid, ele é o maior exemplo do poder impositório da Espanha, entendeu? Do Estado espanhol. Então, nesse quesito, tipo, quiseram se retirar o jogo do estádio do Madrid, enquanto ambos os clubes queriam jogar no Santiago Bernabéu, entendeu? Ambos os clubes afirmaram que o melhor estádio para se jogar na Espanha era no Santiago Bernabéu. Então, teve uma guerra política gigantesca nessa época. Sim. O aspecto do Atlético Bilbao, em comparação, por exemplo, o Barcelona com o Mundial aceita vários jogadores e tal, mas o Atlético Bilbao tem uma política extremamente agressiva, né? Ele não aceita jogadores que não sejam nascidos ou criados no Países Bascos, né? Eles não aceitam. Então ele é um clube que se mantém na primeira divisão, inclusive, que é uma coisa absurda, tendo jogadores que são únicos exclusivamente da sua região. Eles não aceitam jogadores estrangeiros, né? O que torna as coisas ainda mais interessantes aí. E é mais interessante ainda, se você pensar no Atlético Bilbao, que ele é o único time junto com o Real Madrid que conseguiu, por exemplo, ser campeão invicto da La Liga, né? Então, assim, é uma coisa muito louca, todo esse contexto, né? Historicamente, ele é um jogo importante. Tanto que o Atlético Bilbao não ganha há mais de 20 anos esse jogo. Ele não ganha do Barcelona há mais de 20 anos. E dessa vez, eles não só ganharam, mas eles deram um show em cima do Barcelona. Eles massacraram o time do Barcelona. Impressiona o quanto os reservas do Barcelona são pouco confiáveis, né, cara? O quanto são pouco confiáveis. O Pedro? Cara, isso me assusta, cara. Porque, tipo assim, temporada passada, eu vejo que o Barcelona sofreu muito, principalmente ali no meio da La Liga, porque, tipo, as rotações do Luis Enrique, tá ligado? E daí, tipo, na final, por exemplo, da Champions, as fases mais importantes, ele tava com todos os jogadores, porque ele fazia muito essa rotação. Então, mas, tipo assim, se, por exemplo, uma hora acontecer nessa próxima temporada de machucar uma galera, tá ligado? A coisa vai ficar feia, porque não tem... Eu não passo, pelo menos o jogo que eu vi, cara, esse jogo, não passaram nenhuma confiança pra mim nos reservas, tá ligado? Não fazem nada. Tanto que o Patash Bilbao, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, chega a ser curioso, porque eles adotam um esquema de marcação agressivo, né? Tanto que chega, se você olhar o jogo, quando o Barcelona tem a bola, é um 4-5. São duas linhas de 5, uma de 4, uma de 5, fazendo um sanduíche no ataque do Barcelona, que, assim, qual a principal, uma das principais peças do Barcelona? Mobilidade. Eles são rápidos, eles são móveis, se você der espaço, fudeu. Eles tiraram a mobilidade. E um dos principais fatores para isso, pelo menos eu vendo o jogo, eu vi que, assim, o Pedro é inútil. Ele não acompanha o Suárez, ele não acompanha o Messi e nem o Iniesta. Cara, tipo, e aí eu não eles... Vou dizer, posso dar o meu? Pode. Rapidão, se foi mal de cortar. Eu não vou dizer que o Pedro é inútil. Eu vou dizer que, tipo assim, os três caras, eles são tão absurdos. Estamos falando de três dos melhores jogadores do mundo: Suárez, Messi e Iniesta. São tipo três fora de série, tá ligado? Então, pra você acompanhar o nível desses caras, tem que ser Neymar. Tipo assim, deve ser difícil para Pênis, tá ligado? Eu não tô. Tipo, deve ser. Eles arrumarem a jogada pra tu fazer o gol é mole, tá ligado? Pô, agora quando você tem que, sei lá, jogar na mesma rotação que eles, tipo, o cara dá um passe, você matar e devolver rápido pra eles, fazer uma letra assim pra deixar o cara também na cara do gol. Cara, tu pensar na velocidade de raciocínio que esses caras devem pensar, deve ser absurdo. Não, tanto que tinha várias jogadas, assim, tipo, de repente sobe o Iniesta, vira no Messi, Messi Suárez, aí o Suárez joga no Pedro, ele trava a jogada. Ele para o ataque, ele literalmente para o ataque, porque ele não acompanha. Ele não acompanha, os caras têm, tanto que no segundo jogo isso é mais evidente, que o Iniesta praticamente ele começa a substituir o Pedro. Ele corre na posição do Pedro e ele começa a jogar na posição dele e a área que é ocupada por ele, ele começa a substituir e isso começa a acontecer com os outros. O Messi começa a atuar, a começar a correr pra trás, tentando trocar a posição com os caras que não estão conseguindo fazer jogo, que nem o Crave falou. O Sérgio Roberto não jogou nada. É que os reservas não conseguem fazer nada, eles não conseguem acompanhar, eles não conseguem esse ritmo, não dá certo. E de repente o Bilbao, marcação fechada, perfeita, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, eles aproveitam, eles exatamente aproveitam essas pequenas falhas da mobilidade e toda vez que eles têm alguma oportunidade, eles estão na cara do gol. A defesa do Barcelona, ela não tem destaque porque o ataque ele é muito forte, mas ela não é uma grande defesa. E ela não aguenta o tranco, cara. E é gritante isso, cara. Eles não seguram o contra-ataque, tá ligado? Eles não seguram os contra-ataques do Bilbao, saca? É uma coisa louca. Eles tomam um gol muito rápido. Eles tomam vários gols muito rápido. Não existe solidez. E é agressivo, porque eles tomam 4 em um jogo e no outro eles começam bem e de repente eles desandam e só o Bilbao começa a atacar. E é incrível. Só o Bilbao ataca e é só em contra-ataque. Como é que um time consegue não atacar, sendo que ele só tem a bola? O time que fica no contra-ataque chuta mais do que você. É gritante. O Barcelona ele foi um desastre. Eu não sei se é muito, se vocês acham que é muito, mas na minha visão... É que, sei lá, tipo, o pessoal tá dando muita importância pro campeonato que não vale nada, ligado? Não vale nada, mas é aquela questão, Craig. O campeão, o grande time, o Barcelona e tal, volta pra essa temporada. E assim, não é voltar mal, é fazer um jogo horrível. É demais, não é, cara? Tipo assim, o Chelsea tá jogando mal, por exemplo. Não assim. Saca, o Liverpool não passa confiança? Não assim. Saca, sabe, é mais, pra mim, das atuações de grandes que eu vi agora nessa volta, o Barcelona foi o pior. Pra mim, assim, em comparação de nível, sabe? Para o Barcelona, ele é o pior. Entendeu? Mas é aquilo, né? Vamos esperar, né? É um time que... Vamos esperar. Porra. Voltando os titulares, aí é outra história, né? É um time que, porra, velho, é um time que tem tanto craque, mas que acabaram de levar o Arda Turan, tá ligado? Então, porra, é um time que tem tanto craque pra dar e vender, velho. Sim, é bizarro. Eu acho que assim, tem mais, é que nem a gente falou, a gente tem todo o especial da Champions, a gente comenta disso. Começa às vezes mal, a gente não sabe, e depois tá chutando bundas, não dá pra saber. Agora falando de começar aí, o Real Madrid acabou de ter um jogo, inclusive, aí, mas não muito do Real Madrid a gente teve, né? Pra falar alguma coisa, né? Acho que o Real Madrid não vale a pena comentar, cara. Então, não jogou nenhum jogo sério ainda. Só esse contra o Galatasaray, Marcelo meteu golaço. E nada. Vamos entrar no campeonato inglês? Vamos, que é o mais interessante. O inglês começou de verdade. Esse tá agressivo, né? Já começou, teve jogo pra caralho, a gente viu muita coisa, teve time jogando pré-champions, inclusive. Vamos lá. Vamos falar direto do Liverpool, porque a gente comenta tanto? Ganhou os dois jogos sem passar nenhuma confiança, achei. Tipo, dependente muito das jogadas do Coutinho. O Coutinho teve que decidir o primeiro jogo contra o Stoke City. Que falar, deixa aqui que eu faço. Apertado demais. O segundo, a maioria das jogadas criadas por ele também. Vem que é melhor. Coisa, sabe? Devia dar, acho que, uma oportunidade maior pro Firmino, que tem entrado só no segundo tempo. Sim, o Ben Teke melhorou. O Firmino tá fora de forma. Talvez. É por isso que ele não entrou em titular, tá ligado? Pode tipo, ser. Pra mim é muito lógico como é que vai ser a formatação do Liverpool, tá ligado? Vai ser 4 atrás, com uma linha de provavelmente de 3 volantes, entendeu? Que deve. 3 volantes não. Deve trabalhar com os dois, com o Henderson, o Neil Gerrard e o Milner. E depois disso, tipo, vai trabalhar com uma linha de atacante que deve ter BTQ na frente, o Coutinho atrás do BTQ, e aberto de um lado o Firmino, aberto do outro lado o Sturridge, tá ligado? Provavelmente. Eu acho que provavelmente vai ser isso, é o que a gente espera. Mas e o Brendan Rodgers, cara? Você acredita nele? Você acredita? Cara, o Brendan. ele é o seguinte, assim. Você não acredita nele, não. Não, eu não acredito nem um pouco nele, porque ele teve peças no passado pra fazer coisa melhor. Mas, uma coisa eu acho interessante no Bruno, tipo assim, ele não fica preso a um padrão tático, tá ligado? Ele vê o tipo de jogadores que ele tem, ele muda o time de qualquer jeito, tá ligado? Tipo assim, ele, porra, não tá encaixando esse dia, isso que eu penso, eu vou mudar, vou encaixar o padrão tático mais nos meus jogadores, tá ligado? E o que eu acho perfeito de um técnico, tá ligado? E isso eu acho que é a grande virtude do Brendan Rodgers. Ele consegue enxergar muito bem os tipos de tática para se aplicar nos times. O meu problema é, ele, até agora ele não deu chance para alguns jogadores que eu quero ver e que eu acho que sejam melhores, tá ligado? Sim. Não sei. E é tipo, porra, o Origini não teve chance até agora e o. E o. Nem o Inks, entendeu? E eu quero ver esses caras jogando. Eu acho que esses caras têm muita da por. Ele deu chance pro Ibe. Muito mais. Sim. Eu não sei. Vamos falar de Chelsea? Pô, Chelsea jogando mal. Jogando mal pra caramba. Tô feliz. Eu acho que é isso. Tem que continuar assim até o final da temporada. Merece jogar mal mesmo. E tem que continuar cada vez pior. Você acha que já deu o tempo do Mourinho? Você acha que já deu a época dele? Ele foi campeão no passado, mas. Cara, sabe o que. Decepcionou pra caramba na Champions. Cara, o Chelsea é um time muito bom, cara. Muito bom. O esquema tático do Mourinho, ele não morre, cara. O ônibus do gol, ele existe desde o começo dos tempos, ele não vai morrer. Mas você não acha que é exatamente isso que eu ia falar, cara. Não passou a época do Mourinho, porque, porra, isso aí sempre funciona. Ele daqui a pouco o Chelsea engrena de novo. Isso aí vai funcionar. Sabe, o que me incomoda mais no Chelsea é o simples fato de que, pra um time tão bom, eles têm um esquema tático muito merda. Cara, eu vou te falar que, tipo assim, uma coisa que me incomoda muito no Chelsea é pragmatismo, tá ligado? Que é uma coisa que vem do Mourinho. Que, por exemplo, vira e mexe o time do Chelsea, ele tem chance de ir lá e meter. Uma coisa que me incomoda também no Paris Saint-Germain. Ah, o time tem chance de meter 3, 4, 5 e caralho de gol, tá ligado? O time ele para de jogar, ele começa a tocar a bola, roda pra cá, roda pra lá. Isso aconteceu no jogo contra o Swansea, tá ligado? O time do Chelsea tinha um jogo sob controle, abriu, tava 2-1, o jogo tava bom, mas o time do Chelsea tava mais ou menos sob controle o jogo, cara. Beleza. E aí, foi expulso o cara, porra, fudeu. O Swansea acabou com o jogo, o Swansea tomou de assalto o time do Chelsea. O Chelsea não fez nada. Fora, é, aquela expulsão, né? Que a gente teve e tudo mais. Só que assim, cara, é muito escroto, cara. Porque assim, dentro dos times ingleses, ele é o time com a melhor defesa, né? Dentro dos times ingleses, ele tem muito jogador bom e joga num esquema tão sem graça, tá ligado? É um time tão sem graça de ver jogar, tá ligado? Nem perigoso ele é. Saca? Eu não e sei. E tem jogadores pra ser muito perigosos, isso que é o foda. Tipo assim, olha só. Tem um cara mais perigoso que é o Hazard. Tem o Hazard, tem o Diego Costa, tem o William, tem Fábricas. Tanto cara bom no time e você me faz isso. Tá ligado? Você, tipo, sabe o que é a parada? Você me faz isso, assim. Eu não sei, pra mim, se o Mourinho, ele não vai longe, não vai mais longe com esse time do Chelsea, ele não ganha uma Champions agora, porque ele não quer. Eu não sei se ele não quer, eu falo não quer, não porque ele não tem vontade. Eu tenho a impressão, cara, que o Mourinho só consegue fazer times vencedores, não que o Chelsea não seja vencedor, porque, pô, ganhou a Premier League, é difícil pra caralho no passado. Mas, pô, eu tenho a impressão que o Mourinho só consegue ganhar uma Champions com times de elenco reduzido, cara. Eu não sei porque eu tenho essa opinião, tá ligado? É, mas é um time porque que precisa. Toda vez que ele pegou times com muita grana, que pode ter as peças que quiser, ele se fudeu, tá ligado? E agora com times de elenco reduzido, como a Inter de Milão era, como o Porto era, ele foi campeão. Tá, mas sabe qual que é a parada, Corby? Pra mim é uma questão simples de uso de potencial. Se você tem um time reduzido, vamos supor, como o Porto, você, nesse esquema do Mourinho, olha só, vamos defender, vamos retrancar, vamos segurar o jogo e sei lá o quê, você tá usando o máximo do seu time. Porque o seu time, ele não tem toda essa capacidade de impor um jogo contra um Barcelona, por exemplo. Então você tem que segurar, você tem que ser, sabe, bloco mesmo. Agora, quando você pega um time que você tem um Hazard, um Diego Costa, e você fala pra eles, ó, segura esse jogo. Se você fala pro Hazard segurar o jogo, você tá desperdiçando ele. E você desperdiçar 1, 2, 3, 5 jogadores, você tá fazendo seu time jogar a muito menos do que ele deveria jogar. Você tá fazendo com que os jogadores da sua equipe fujam das características da sua equipe. Entendeu? Se a equipe investe tanto em jogadores de meia e de ataque, você não usa eles da forma que eles deveriam ser usados. Então você desperdiça o potencial da sua equipe. Logo, você baixa o rendimento, sabe? Eu vejo assim. Sabe? Se ele pegar um time zoado, se ele pegar o time do São Paulo, vai fazer jogar, tá ligado? Você pega o time do Chelsea, tá ligado? Ele não faz nada. Tipo, ele não faz nada interessante. Faz alguma coisa, claro que vai fazer. Uma hora o ônibus do gol dá certo, tá ligado? Agora, interessante? Não, não é. E é como a gente já falou, no Prorrogação, inclusive, já. Uma hora para de dar certo. Uma hora os times descobrem como fazer gol. Uma hora esse esquema não funciona mais. O dia que o Diego Costa não fizer gol, seu time não ganha. Acabou, é isso, e tá acontecendo exatamente a mesma coisa que a gente já falou tantas vezes. Agora, Manchester United, confusão. Confusão, Manchester. Pra mim é a mesma coisa do Liverpool, ganhou um jogo sem convencer muito. Viu? Cara, o Manchester pra mim é uma confusão, viu, meu amigo? É, falou tanta. Fernando, desculpa insistir nisso, mas assim, falar que pô, o Manchester te massa agora, vários 30 atacantes. Confusão. Confusão. Vamos falar sério, o único time que convenceu mesmo foi a porra do Manchester City nesses três. Foi o único, rodados, e o pior, é verdade, hein? Ah, o Arsenal jogou muito. O Arsenal. O porra, o Ozio correu pra caralho, hein? O Arsenal nem contratar, nem reforçar o time, reforçou, Craver. Nem isso, cara, o Arsenal. Quanto foi a primeira rodada do Arsenal no inglês? Foi 2-0 pro Aston Villa, certo? 2-0. Certo. É o ciclo sem fim, cara. Todo mundo falou, caralho, esse ano vai, esse ano vai. Começou perdendo. Exato. Aí vai no meio do ano, vamos ser campeões, né? Wenger out, buy a new player. Não é isso? Cara, eu vou te falar sobre... Agora uma coisa interessante sobre essa Premier League é que parece, novamente, mas acho que mais nessa temporada, que vão ter muitos times bons ali que podem ficar em meio de tabela, esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu vi o time do Atlético jogar contra o Arsenal, agora que o Cry falou do 2-0, eu lembrei que eu vi o jogo. E o time do Arsenal tem tudo pra ser um bom, muito bom time, trocou o técnico, então, tipo assim, ficou um time mais técnico e tal. Eu olhei e falei assim, cara, não, tem tudo pra ser um time de toque de bola, jogo, jogo e tudo mais. Tem jogadores muito bons, tipo Zarat. E aí eu vi alguns outros jogos como Swansea contra o Chelsea. Swansea pegou dois jogos. O Crystal Palace, cara. Crystal Palace. não, exagera. Qual é que não, sério? Assim, eu vi o Crystal Palace contra o Arsenal. O Arsenal, cara. Tem dois maluquinhos que jogam muito, Zaha e Bolasie. Joga demais, cara. O Zaha eu conheço. Eu realmente acho ele um bom jogador. Mas ainda assim, tem outros. Não, não é o Zaha que você tá pensando. Não, não é o atacante, não. É outro cara. Não, você tá falando do Wilfried, não é? Wilfried Zaha. Não, camisa 11 do time do Crystal Palace. Acho que é. Então, não sei, porque tem... Não, Zaha. eu tô confundindo o Zaha com o Sahá. Não, sabe? Que era o Sahá... Não, Sahá... Sei que estava confundindo com esse é cara. O Sahá era do, é o cara que jogou no Everton. Certo. Tá, não, nada de Sahá. Assim, eu acho que tem... Pra mim, um dos melhores do time do Crystal Palace é o próprio cara que faz o gol, que é o Ward. Eu gosto do futebol do Ward. Mas... Eu vejo outros times assim, não só o Swansea. O Aston Villa pegou os dois primeiros jogos difíceis e é um bom time, tá ligado? Foi mal no ano passado. Vou falar de outro, Newcastle, tá ligado? Contratou ótimos jogadores. Sim. E tem tudo pra formar um bom time, tá ligado? O próprio time do Watford que eu vi jogar, acabei que eu vi primeira temporada, o primeiro jogo deles no campeonato. É um time bem legal. E aqui é uma notícia que eu acabei de ler. O Watford pode estar interessado em Balotelli. Tá, com um time como o Watford, né, mano? Talvez ele jogue bem lá. Talvez. Ó, você tem o time do Everton, fez 3-0 no Southampton. Você tem alguns times muito interessantes. O próprio Stoke City. Foi o quê? Foi o jogo contra o Liverpool. Contra o Shaqiri, mano. É, contra o Shaqiri e empatou 2-2 com o Tottenham, né? Então, tipo assim, acho que tem... Assim, eu acho que esse ano tá mais equilibrado ainda... No meio de tabela, no fim de tabela, todos esses times, muitos times muito mais fortes que no ano passado, se reforçando. Poucos times que decaíram, tá ligado? Pouquíssimos times que você pode falar, tá um pouquinho pior. E os grandes, muito instáveis. O melhor é o City. E pro melhor ser o City, o bagulho tá louco. Mano, esse campeonato só vai valer pra esse time médio, cara. O gigante que se foda. Exatamente. E o Fernandinho jogou muito, viu? O Fernandinho jogou muito, moleque. Sério mesmo. Davi Silva jogou pra caralho, né? Davi Silva jogou muito, cara. Vou falar, esse Sterling aí, Carlos. Só falta ele brilhar nesse City, meu amigo. Não vai acontecer porra nenhuma, vai continuar. Ele vai correr, driblar. Porra, ele é um jogador tipo Robin. Mas o Agüero já faz correr, driblar e ele ainda acerta o gol. É, então. Agora ele tem o Robin inglês lá dele. Sim, sim. É, fora isso, PSG, irrelevante, só o Paris Saint-Germain jogando. É sério, só o Paris Saint-Germain jogando, botou o cara novo pra jogar contra os times pequenos, botou reserva pra caralho pra jogar, o Cavani ainda não saiu do time, não sei porquê, o Cavani caga o time inteiro. Isso pra mim é o francês. O espanhol era a próxima, né? Vamos pra Bundesliga, velho. Bundesliga foi da hora. Bundesliga foi legal. Pode comentar aí. Bundesliga, eu, cara, achei dos dois times, o Bayern e o Borussia, os dois fizeram Borussia mais, porque o Borussia pegou um time melhor, né? Que o outro Bayern. Borussia. Pegou mas outro Borussia. Fez o cara, o Borussia fez o jogo com uma imposição, cara, que puta que pariu, cara. O outro time não jogava, tá ligado? Foi. Primeiro gol do Royce é um absurdo, tá ligado? A facilidade de toque de bola dos caras. Não, é 60% de posse de bola, ganhando quase todos os jogadores de ataque. É uma coisa louca, cara. Assim, outro time não ataca, cara. É só dar Borussia o jogo inteiro. Foda demais. O Mkhitaryan jogou muito, cara. O Mkhitaryan jogou muito também, cara. Sério, meu. Na verdade, todo time jogou muito. Eles jogaram, tipo, num esquema muito louco. Era, tipo, 1-4, não era? Tipo... Não, jogaram 4-1-4-1, né? É, 4-1-4-1, 4 na frente, tá ligado? Praticamente. Não, assim. eles colocaram só o... Esqueci o nome do cara, tá difícil lá, jogar de volante. Ele avançou o Gundogan. Sim. E jogou o Gundogan no meio com o Kagawa e nas duas pontas jogou o... Mkhitaryan e o Royce. O Mkhitaryan e o Royce e no ataque o Aubameyang. Jogou muito. Foi louco. Não, eu gostei. Ele joga muito o Aubameyang. O Aubameyang já joga desde a última temporada, né? A gente já fala dele muito aqui. Sim. E, cara, o Borussia tinha que fazer isso na temporada passada, cara. Porque é o mesmo time, velho. Não é outro time, é o mesmo elenco, cara. Por que não fez isso antes, tá ligado? É o mesmo time, velho. Não, mas não é o mesmo técnico, né? Não é o mesmo técnico. Assim, tem umas coisas... Mas, porra, tem você não vai falar mal do Klopp, velho. Mas, pera, tem umas coisas que você já consegue perceber diferente desse técnico agora pro Klopp. O time do Klopp, ele é um time muito mais vertical do que esse time agora do Borussia, tá ligado? Muito mais vertical. Esse é muito mais horizontal, concordo. Esse time do porra. Esse time do... esse time do Borussia, ele toca muito mais a bola que o time do Klopp, tá? Ele roda mais o jogo. Tipo, ah, não deu pra ir pro gol? Vamos travar a bola e roda, toca. E, pô, e o Gundogan, esse tipo de coisa é perfeito. Ele pega a bola, roda o jogo, vai pra casa do inferno. Volta, entendeu? Mas é um time que não deixa de atacar, não deixa que o time seja ofensivo. É um time que me lembra até um pouco o time do Bayer, do Jupp Heynckes, né? Aquele time que toca muito a bola, mas também é muito ofensivo, muito, muito vertical. Sim. E nesse quesito, cara, pô, você tem três caras na frente, como a Aubameyang, como o Royce e como o Mkhitaryan, que se movimentam pra caralho. Pô, é difícil de marcar, né? É difícil pra caramba de marcar. Sim. Porque, pô, uma hora o Roy tá na esquerda, uma hora o Roy tá no meio, uma hora o Roy tá na direita, uma hora ele tá na casa do inferno, tá ligado? Pô, o Kagawa até fez um bom jogo, não foi, ainda não é o Kagawa que, daquele primeiro Borussia e tudo mais, mas o time vai se acertar, velho. E aí, meu irmão, segura, porque ele não tem outra competição além do Campeonato Alemão. Sim. Cara, é assim, e não só o Borussia, mas eu acho que assim, o Bayern começou, bem, como o Bayern padrão, né? Não precisa, né? A gente querem falar da atuação de Douglas Costa? Muito boa, só isso. Muito boa. Ele jogou pra caralho. Não, jogou deu muito. Elástico, deu elástico. Deu elástico e tudo mais. Assim, Bayer padrão, não é? Bayer. De sempre. O jogo do. Vocês chegaram a ver o jogo do Wolfsburg contra o Frankfurt? Não. Eu vi o jogo. Foi 2-1, mas eu acho que o placar não reflete tão bem. Se vocês assistirem só highlights, não dá pra entender muito bem o jogo. O time do Wolfsburg sai com... Sim, eles dominam a partida. Você tem uma noção? Eles têm, tipo, coisa de 7 escanteios no começo do jogo. Tá ligado? É só que o time do Wolfsburg tem aquela parada. Mete gol e toma gol. Tá ligado? Faz dois só, não tá... Sabe? Não tá com o pé certo. Acabou de vir da pré, tá vindo, mas domina o jogo. Domina o jogo e, assim... É louco. O time do Wolfsburg é louco de ver jogar, tá ligado? Ele é louco mesmo, é ataque, foda-se, é chute no gol, tem chance, virou, chutou. E é um time da hora de ver jogar. Eu gostei do jogo, acho que precisa se acertar muito. Se quer disputar Champions, precisa se acertar muito. Se quer ganhar o campeonato, tanto o Borussia, tanto o Bayern, né, até o Schalke, nessas primeiras partidas mostraram mais. Precisa de mais. Tem potencial pra isso? Tem. Mas precisa de mais por enquanto, tá ligado? Foi o jogo que eu vi do alemão. Os outros jogos eu só dei uma olhada nos highlights de Schalke Werder. Chegaram a ver mais coisas do campeonato alemão ou não? Não. Mas não. Dessa vez vai ser mais equilibrado. Dessa vez vai ser melhor, eu acho. Aparenta, pelo menos, né? Vai ser um pouco melhor, vamos ver. Pelo menos começou bem. Começou bem o campeonato alemão, não... O Bayern não parece ultra dominante, né? De primeira. Então acho que... Primeira rodada, cara. Primeira rodada. Vamos com calma. Primeira rodada, exato. A gente tem que ir bem. Agora outro campeonato que eu gostaria de falar, apesar de parecer que a gente já falou de todos, é da MLS. Você tá acompanhando ainda a MLS, Craver? Ah, não. Foda-se a MLS, cara. A gente tá muito grande esse cast. Vai tomar no seu cu. Eu só queria falar de um jogo, cara. A gente não vai falar de Brasileirão. Só queria falar de um jogo. Ah, cara, sei lá, tipo... Eu tenho acompanhado muito pouco o MLS porque o Orlando City me decepciona de uma forma, tomou, cara. De 4-0 do Sanders no último jogo. É o líder, é o líder da conferência, o Sanders. Mas, cara, me decepciona de uma forma, cara. Cara, eu só quero falar de uma coisa. Eu só quero comentar uma coisa, cara. Eu assisti Philadelphia Union e Chicago Fire. E que jogo foda. Que jogo foda. Eu tô falando sério, cara. Eu vi esse jogo e eu falei, não tem por que eu ver o brasileiro e não ver a MLS. Sério, não existe um motivo real pra fazer isso. Pra assistir o brasileiro em vez de assistir a MLS, cara. O jogo foi 3-3. O jogo foi 3-3. Completamente. Cara, a MLS é muito louca, cara. É um jogo, um campeonato muito louco. Mas, cara, o jogo que é 3-3 porque os times é várzea na defesa, cara. Não achei, cara. Nesse jogo é Várzea na defesa. O brasileiro, cara, o brasileiro tem uns jogos muito bons, cara, ultimamente. Tem alguns jogos muito bons. É metade da rodada são bons jogos. Não, não é metade da rodada. É que os que são ruins são muito ruins, mas, cara, não, metade da rodada ser bom, eu acho que você tá exagerando. É bom? Sim. Você olha e fala, pô, jogo maneiro. Não. Eu não olho metade dos jogos e vejo isso, não, cara. Eu vejo uns 3, 4 jogos que eu olho ali, ah, não, esses jogos realmente foram bons, tá ligado? Alguns jogos são, sim, muito bons. Tem alguns jogos, acho que toda rodada, pelo menos, só tem pelo menos um, dois jogos que você pode falar, ó, que jogo legal. E é muito, eu acho, tipo, tá muito acirrado, tá ligado? A disputa no brasileiro. Então, tipo, eu acho isso muito bom. Cara, por exemplo, nessa última rodada, você teve um bom jogo do Palmeiras, eu achei um jogo bom. O Grêmio fez um bom jogo, cara. Levou um sufoco do Jack. Foi um bom jogo de se assistir. O próprio jogo do Chapecoense foi legal contra o Atlético Mineiro. Tem vários jogos bons, cara. Aquele jogo do Corinthians contra o Sport foi muito bom, não. Rodada retrasada. O jogo do Grêmio... Nosso jogo do Grêmio contra o Atlético foi muito bom. Foi jogaço. Até o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que nem é um jogo tão importante, foi bom. Cara, tem muito jogo bom esse brasileiro. Esse brasileiro tá me surpreendendo muito, tá ligado? Muito mesmo. Eu acho que a MLS dá essa impressão de que é um campeonato bom porque tem placares elásticos, porque a defesa é várzea. Cara, eu vi esse jogo do Philadelphia Union com o Chicago Fire, não achei a defesa várzea, não, cara. Eu achei realmente um bom jogo, tá ligado? Eu não vi, o meu problema pra mim não era as defesas, tá ligado? Tem problemas, claro que tem problemas. Eu acompanho direto, pelo menos os jogos do Orlando City. É difícil acompanhar na TV, mas tento pegar os melhores momentos, cara. E tem umas coisas defensivas, algumas coisas técnicas, assim, de jogador que me deixa estupefato, tá ligado? Tipo, falta de qualidade do cara pra dar uma finalização, falta de qualidade do cara pra acertar um lance, é foda, cara. Cara, assim, eu vejo problemas, claro que tem problemas, mas tipo assim... Eu vejo problemas que também existem aqui, tá ligado? Cara, eu vejo como promessa, tá ligado? Como promessa o campeonato, mas falar que é um campeonato foda agora, não. Não, eu não tô falando que é foda, eu tô falando... Você tá pegando um jogo e tá analisando como se fosse o campeonato inteiro, tá ligado? Sim, eu achei mais divertido, tá ligado? Eu achei muito mais divertido de ver, tá ligado? Como entretenimento, você quer ver entretenimento por entretenimento, tá ligado? Saca, eu vou ver os dois... Tá ligado? Eu tô colocando numa outra posição que não é minha. Eu vou ver os dois campeonatos. Eu não só vou ver dois campeonatos, eu vou ver 5, 7 campeonatos diferentes, tá ligado? Eu não sou o público padrão de futebol. Eu não vou ver só o brasileiro, eu não vou ver só a MLS. Eu vou ver os dois, inclusive. Tá ligado? Então, tipo assim, não tô falando nem da minha posição. Eu tô falando, se o cara que tá acostumado a ver só o jogo do brasileiro e tal, que assiste a MLS, ele vai achar mais divertido, cara. Calma aí, então. Acho que vai. Então, o resumo dessa discussão é que a MLS é um campeonato Lenny, ou é um campeonato Lulinho. Nossa. Você conseguiu... Eu acho o campeonato Júnior, sinceramente. Eu não acho Júnior, eu acho um campeonato bem legal, tá ligado? Eu acho que é profissional, eu acho que tem muitas coisas interessantes, tá ligado? E questão de organização, ele deveria ser muito mais visto só pela organização dele. Não é à toa que os times do MLS... Não ganham uma CONCACAF desde 2005. Sim. Pra ver que eles estão só... Cara, tô falando, se você fala, tipo... Ah, os times do MLS quando entrar no Libertadores vão dar uma surra. Não vão. Não Eu vão. Não tô tipo, falando surra. Agora como tá, não vão. Vão tomar surra. Vão tomar pau de time boliviano, cara. Eu não sei. Eu sei que a Liga, ela tá muito bem... É muito mais bem organizada, tá ligado? A Liga é mais bem organizada e é a Liga mais nova de todas. Porra, na moral, tomar pau de time boliviano é exagero, cara. Ninguém tomar pau de time boliviano. Não, cara, eles são muito, mano. Honduras tem feito. Os times de Honduras têm feito. Você olha, pode olhar lá tipo, as estatísticas. Time de Honduras tem feito campanhas melhores que time americanos da CONCACAF. Caralho, mas a boliviana é muito ruim, cara. A boliviana é muito ruim de futebol, cara. É uma decepção. É muito triste ver Libertadores com um time boliviano jogando. Sim. E ainda mais se jogar um. Campeonato que é o mais novo de todos, tá ligado? Que tem mais, menos tempo de todos. Quantos campeonatos estavam nesse nível com o mesmo tempo, tá ligado? Não, eu tô falando que é. Eu tô falando. Não, tipo, vamos encerrar essa discussão, mas eu tô falando. É promessa, mas eu tô falando. Mas eu tô dizendo, não é um campeonato bom agora. Eu acho que sim, um campeonato bom, tá ligado? Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena investir, tá ligado? Vale a pena assistir lá e ir atrás, tá ligado? Só acho isso. Então é isso. Vamos pra arte do rolinho que é o que tem pra hoje. Thank you. começa mais uma Arte do Olhinho. Os lances, as jogadas, os olhinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então bora lá para a nossa maravilhosa arte do rolinho. E se você quer comentar, mandar seu e-mail, falar com a gente, você pode mandar e-mail para prorrogacalcast@gmail.com ou mandar uma tweetada no @prorrogadeluxe. Faça isso, entre em contato, fale com a gente, por favor. Crave, comentários dessa semana. Comentários. Crave. Caiu. Crave caiu? Crave caiu? Crave caiu? Carlos, leu o e-mail. Caralho, mutei. Ah, não. Caralho. Vai se fuder. Vai tomar no seu cu. Eu tava falando, tivemos comentário do Igor MT no Prorrogação 54, mas ele tava comentando referente ao Prorrogação 53. Eu não entendi por quê, mas... Comentou logo errado. Agora, ele fala o seguinte: apesar de eu ser torcedor do Chelsea e que é um clube supostamente sem história, eu realmente gosto muito de pesquisar sobre história em si do futebol e dos clubes. E curto pra caralho esses clubes históricos, com passado foda e elencos marcantes. E um fato que realmente me irritou foi lá em 2010, quando o Inter foi eliminado do Mundial pelo Mazembe, e a zoação obviamente aconteceu por semanas e eu escutei. Ele falou o seguinte: os colorados falavam que o Grêmio não tem moral pra falar que perdeu o Mundial pro Ajax, como se o Ajax, ainda mais em 1995, fosse um timezinho de merda sem representatividade, sendo que era um timaço com Van der Sar, Davies, Seedorf, Kluivert, os irmãos De Boer e o Rijkaard, além de ser um dos maiores clubes da Europa até hoje, mesmo não sendo mais um time foda. Ele tá querendo dizer que compararam o Mazembe ao Ajax, né? Que é um absurdo. Não, isso aí é... bate a cabeça na parede, pelo amor de Deus. Eu posso aqui discutir... Mas, cara, tem muito torcedor de hoje em dia que é isso aí. Não, eu posso... Uma coisa é a gente argumentar sobre a qualidade da MLS. Ah, você não concorda que a MLS é boa, que é pior que o time boliviano. Outra coisa é você falar que o Ajax e o Mazembe é a mesma coisa, meu amigo. Aí você é maluco. Aí você é doido. Não é possível. Não, é diferente. Você não conhece nada de futebol. Nossa senhora, aí você tem que usar crack. Não é possível. Você tá vendendo crack pra pessoas erradas. Não, cara, eu uso crack e eu não acho a Jax e o Mazembe a mesma coisa. Não culpe as minhas drogas por causa disso. Tá bom. O fato de Bayern, Barcelona e Real Madrid estarem sempre chegando forte na Champions é algo realmente irritante. Eu realmente não vejo muitas perspectivas de mudança nos próximos anos. Não vejo um time que possa peitar esses três clubes chegando forte sempre. Mas se eu tiver que escolher algum deles para ganhar, prefiro o Barcelona. Fácil. Depois da decepção que foi o Real ter ganhado a Champions ano passado, e ainda mais daquela forma. Ver a Juventus vencendo aquele time chegando na final foi legal pra caralho. Foi mesmo. Continua. Ninguém aqui gosta do Real Madrid, né? Não. Só, acho que só o Lucas gosta. Não. Não, você não... Eu sou torcedor do Málaga. Cara, vou falar. O Real Madrid é um bando de prepotente escroto. Eu também, eu tenho a mesma opinião, cara. Eu gosto tanto de ver o Real Madrid se fudendo, mas tanto, cara. Eu sou pró-Juventus. Vamos lá. Pra mim, cara, esses times grandes espanhóis são tudo sem graça. Mais maneiro aqueles times pequenos: Valência, Pavo, Vila Real. É, esses times são maneiros. Até o Atlético de Madrid, cara. Sim. Atlético de Madrid é também legal, é da hora. O Atlético de Bilbao também é da hora. Todos esses times são legais. Betis. Moleque, eu gosto de. Na maioria dos países, eu gosto de um clube, tá ligado? Mas eu não gosto de nenhum. Você não tem aquele carinho fudido por um. Eu gosto de um, é um time pequeno. É, pode continuar. Não, eu sei, tipo, normalmente eu gosto de um time, tipo assim, porra, eu gosto, na Alemanha eu gosto do Borussia por causa da torcida, tá ligado? Aí na Inglaterra eu gosto do Liverpool, porque, porra, sei lá, porque eu vi o Liverpool ser campeão em 2005 lá e marcou a minha vida. Em Portugal eu gosto do Sport porque é a coisa mais sofrida, tá ligado? É porque a camisa é bonita também. É, né? Camisa é bonita. Também pra caralho, tá do caralho. Camisa é bonita. Cara, eu provo torcer pra um clube, torcer mesmo, eu tenho que sentir alguma coisa por ele, por isso que eu sou torcedor de São Paulo. E pelo Málaga, eu poderia dizer só isso. Então, continua o comentário. Sobre o Grêmio, eu tô realmente surpreso, sério. Tipo, nunca que eu iria esperar um 5-0 num Grenal, onde quase nunca acontecem goleadas e normalmente os jogos são truncados. E ainda mais quando me lembro que o Grêmio é absolutamente constante e limitado no início do ano e começou a mudar com a chegada do Roger, que tá fazendo milagre com esse time, mantendo ele organizado mesmo quando perde. Destaque também pro jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio dominou o jogo com uma ótima atuação do Douglas Cachaça, com dois contra-ataques sensacionais que resultaram em gol. O Douglas Cachaça é genial, cara. Douglas Cachaça é foda, mano. Douglas Cachaça é deixa foda. Eu falar rápido. O que você tem a falar sobre o time do Grêmio? Cara, eu não vou falar nada sobre o time do Grêmio. O time realmente é exatamente o que ele falou. O time limitado que o Roger tá fazendo milagre. Agora eu tenho que falar sobre o time do Inter. Sobre o Inter. Vai ser mal administrado assim na casa do inferno, seus filhos da puta. Tinha cara, tudo. Gaúcho tinha que dar o cu. Tinha tudo. O time do Inter tinha tudo pra dar certo. Ele já faz, é verdade. Cara, o time do Inter tinha tudo pra dar certo, cara. Tinha que dar um cu pro Aldo Espinho. Porra, nossa, que merda. Outra coisa, cara. Parabéns, Igor, por ser um dos únicos torcedores do Grêmio que eu conheço. O único, talvez, que admita que o time é limitado. Sério. Porque e o Vladimir e o Mamute. É exato, cara, porque torcedor, sério, você fala, depois de um 5-0 que seu time ainda é limitado, cara, parabéns, você é um torcedor de verdade, porque eu escuto o cara que depois desce, Yuri Mamute é um deus! Porra, então, parabéns. Douglas na seleção. Parabéns, cara. Douglas camisa 10 da seleção. Esse time é o Luan, cara, o Luan é deus. Não, Luan é deus. O Luan tá jogando pra caralho. Talvez esse daí realmente seja. Mentira, Deus é o Douglas Cachaça aí, todo jogo gordo, joga gordo pra caralho. Cara, é foda. Tá, continua. Depois aí é só o arte do rolinho que ele confundiu. A arte do rolinho que ele manda o rolinho sensacional do Luan, que a gente comentou de falar. Sobre o Gilberto do Vasco, né? Normal, acho que não vale, né? Rolinho do não, Vasco. Então, ele tinha falado desse rolinho do Luan. Aí, só que ele deu a atualização que ele falou que ele baixou o CS53 e só escutou depois do comentário. Então, esse rolinho do Luan, o Carlos comentou dele aqui. E aí ele mandou outro, que é o do Riquelme em cima do River. Entendeu? Sim. Qual é aquele que ele dá de calcanhar? Aí eu não sei, porque eu não cliquei no link. Se eu clicar, acho que é aquele que ele dá de calcanhar. Eu tô ligado qual é o rolinho. Eu vou deixar no link aí pra todo mundo ver. Eu sempre deixo no link todos os links que os ouvintes mandam, eu deixo no post. Então vocês podem ver aí. Então, depois ele fala que ele tá comemorando aqui também a ingressão do Luquita na seleção brasileira. Ah, isso aí? Nossa, vocês não têm ideia. Tá bom, então é isso de comentários. Agora vamos passar pros e-mails. Carlos, e-mail. Então, a gente recebeu um e-mail de um... Ele diz que ele é um antigo ouvinte do MD. Ele é pro MD da gente. E que agora ele finalmente resolveu comentar no Prorroga, né? Aí ele começa, o nome dele é Miguel Almeida. Ele começa assim: e aí, beleza, meu nome é Miguel Almeida, sou torcedor do Real Madrid, seu merda. No último Prorrogação, número 53, podcast que dá gosto, vocês falaram de algumas pessoas, uma pessoa que fez uma maratona. Ele diz: eu fiz uma, mas não sei se foi de mim que vocês estavam falando. Provavelmente era, a gente não sabe. E aí ele completa: porque eu baixei o podcast do número 41 ao 52. Eu prometi a você, cara. Eu não sei, depende do Lucas. Não era ele? Não era ele, mas que bom, então não era você, Leque. Obrigado por comentar. Quer dizer que tem mais um a mais, né? Sim, não era ele, mas eu sei que quando foi você, porque eu tenho os dados de quando você tem esses downloads massivos. Então eu vi, quase certeza que eu vi quando você fez a maratona. Eu só não comentei, porque eu comentei, inclusive, a gente tem algumas pessoas que fazem maratonas, que vira e mexe, tipo assim, num dia aleatório, pá, baixam todos os caches de uma vez, muito rápido. Então, assim, com certeza eu vi você, mas não era exatamente você que eu tava falando. Beleza, então. Ele fala, ele continua, né, dizendo que ele escutava a gente desde o número 1 até o 24, e aí deu uma parada, que ele escutava a gente direto. E depois ele voltou escutando a partir do 41, entre 41 e 52, quando a gente comentado. E ele continua dizendo que ele escutava a gente desde que a gente lançou o Prorroga no primeiro MD, se lembra? Do Prorroga da Copa? Nossa Senhora! Um, e um áudio, ele... um áudio incrível do Lucas elogiando o Davi Luiz. Que sumiu, hein? Cara, eu acho que... Eu tenho quase certeza que o Prime até hoje ele baixou esse podcast e recortou esse áudio um dia ele vai usar contra o Lucas, tá ligado? Que sumiu, porque esse áudio aí sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Né? Aí ele diz que ele ouve a gente, né, em si, o grupo inteiro, desde o top 10 melhores soundtracks. Nossa, que caralho. Hein? Não. Esse é o teu amigo do Arthur, né? É. É o de Hit. É. E também conselheiro amoroso. Ele tá conselheiro amoroso. Ele também diz que também ouve a gente também desde o top 10 piores finais, que é uma época que eu estreio junto com os top 10 piores finais. E que porém aí que até caiu. Hoje. Aí que, o podcast, cagou, né? Foi aí que foi uma merda. Nossa, foi aí que ficou um lixo, né? Porra, MD Roots era melhor isso? É. Gostava da época do Trilhas. Era... Da crítica, de verdade. Vai. Eu gostava mesmo é quando tinha Vitor Feito. Continua, termina o comentário dele, o e-mail então, dele. Termina lá. É, ele. Vou falar exatamente o que ele falou. Porém, até hoje eu nunca me pronunciei, mas sempre gostei do conteúdo de vocês. Talvez eu comece a comentar mais. Meu e-mail por hoje é só isso. Um forte abraço e até mais. Cara, comenta mais, cara. É legal comentar. A gente tá respondendo você. Cara, olha só. Essa não é a primeira vez que a gente tem um ouvinte que nunca comenta, que comenta aqui. E eu sei, por dados estatísticos, que a gente tem muito ouvinte fiel, cara. A gente tem um número de downloads consistente, de pessoas que escutam sempre o podcast, tá ligado? A gente tem o Craig, a gente tem o Craig. É, então a gente tem esse número consistente de ouvintes. E vira e mexe, já apareceu a MM, já apareceu você, já apareceu o Gabriel, já apareceu alguns outros ouvintes. Comentem, faça que nem ele e dê uma chance. Comente, converse com a gente. Nós gostamos dessa interação, até pra saber o que vocês estão achando da gente, estão achando do feedback. A gente lançou um último podcast especial da Champions League, que eu vou falar pra você, meu amigo. São raros os momentos em que você fica realmente orgulhoso de um trabalho, sabe? Você escuta. Eu escutei esse podcast e falei, caramba, é por isso que eu gravo. Entendeu? São 53 podcasts, ele chega no 54 e eu falo, valeu a pena. Se fosse pra chegar ali e parar ali, eu falei, valeu a pena. E eu fico. eu sou um pescador de ilusões, sabe? E eu fico. Nossa! eu fico feliz, assim. Eu realmente fico feliz com o trabalho no Prorroga, assim. E eu falo isso e não é da boca pra fora, assim, não é só pra valorizar o trabalho, mas eu escuto poucos podcasts tão, assim, que eu gosto tanto de escutar quanto o Prorrogação. Quando a gente termina de gravar, eu vou lá e eu escuto e eu realmente falo, eu escutaria esse podcast. Se não fosse eu que tô fazendo, eu escutaria e eu colocaria ele em prioridade, sabe? Eu gosto e a gente precisa saber se vocês estão gostando, se vocês estão fazendo. Porque quando a gente lança um conteúdo como aquele, sabe? O Crive teve um puta trabalho na edição, tá ligado? Ainda bem, né? Porque tem que compensar a baforada que ele deu durante o cast, né? Caralho, fudiu o cast, mano. Depois eu comprei um microfone novo por causa dessa porra. Mas é caralho, sério. Mano. Cara, eu tinha raiva de mim mesmo, cara. Eu tinha vontade de falar, não, mano. Não gravo mais essa porra de programação, só de cast, cara. Não, e assim, mas o cast é foda. É sério mesmo. Esse especial da Champions League, ele é foda. É sério mesmo. Eu não conheço, assim, eu conheço um podcast que fala de futebol. Mas de futebol mesmo, jogado, do jogo em si, tá ligado? Você não vai... Eu não acho. Saca? Eu não acho gente que fale do jogo em si. Eu conheço gente que fala muito bem de futebol. O Trivela, por exemplo. Os caras são fodas. Mas, tipo... Assim é a gente, tá ligado? Eu posso não conhecer outros que façam isso, que eu não conheço. É, ficaria até feliz em conhecer. Então... Você comentar, ouvinte, ajuda. Ajuda muito pra gente saber que a gente tá sendo escutado. Porque eu sei que tá. E a situação mais agoniante possível é você saber que tem gente escutando e elas não falarem. Porque elas estão lá e você não sabe quem elas são. Você não sabe nem por que elas te escutam. Se elas estão gostando ou não. Você só sabe que elas estão lá. Sempre fazem o download. Sempre escutam. Vem o post e clicam nos links dos rolinhos, por exemplo. Mas você não sabe quem elas são. Você não sabe se elas são reais, se elas não são. Isso é agoniante. Por favor, pode comente. Pode ser um banho de robô, né? Pode ser um banho de robô. Então, por favor, comente, viu, gente? Por favor. É só isso. Então, é isso, Carlos. Rolinhos. Então, vamos lá, gente. Rolinho rapidão. O primeiro rolinho vai ser a caneta do Luan. Do Luan, não. Ficando maluco. Do Dudu. Os dois jogaram juntos. Entrou também, maluco. É, pensei que confundi. Primeira caneta aí do Dudu. No jogo no Campeonato Paulista desse ano contra o São Bento. A caneta é bonita, ele dá uma puxada assim. É um rolinho clássico, tá ligado? Aquele rolinho que você pisa na bola, dá uma ameaçadinha assim, depois tu joga baixo da perna pro maluco, entendeu? E depois ele quase toma uma voadora, então é divertido por causa disso. Sim. O segundo, Tarabit. Adel Tarabit dando uma caneta no Pirlo. Caralho. Pra vocês verem. Meu, gente. Como o mundo é louco, hein, minha gente? Parado com a caneta no pino. E a caneta bonita, velho. Ele dá meio aquele elástico ao contrário, tá ligado? Vocês estão falando? Aquele que ele sai, vai pra fora e puxa pra dentro. Sim, obrigado. Então, ele dá esse elástico ao contrário, assim, jogando barra de perna do pino. É bonito a caneta. E por último, não poderia faltar, ele voltou e voltou com pompa. Ronaldinho do Fluminense. Já catei um rolinho dele, olha só, galera. 3 jogos e já tem rolinho do Ronaldinho. Caramba. Esse aí contra o Inter. Bem louco. Empolgante. Bem louco. Empolgante. Tem muita vaca grande. Muita vaca grande nesse rolinho, hein? Olha só. Bora, então. Coisa, é isso só? Fechou. 3, pô. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Então é isso. Vamos pro nosso bolão. Turns out what I figured out was I was wrong and you were right. And you will go toe-to-toe like David and Goliath. They will be Goliath. And you will throw the stone. I don't know, yeah, I don't know. Send the man with all of the answers. If you don't have the answers, how? Então, pro nosso bolão, a gente precisa primeiro atualizar vocês, que há muito tempo a gente não atualiza a colocação do bolão aqui, né? Mas de todo esse tempo aí, teve até uma semana de folga, eu ouvi os placares. É, eu continuo em primeiro com 75,625. Carlos chegou perto, tá em segundo com 72. O Eero Marques deu uma arrancada louca e tá com 61,5. O Eero Marques tava mandando bem, cara. Ele tava cravando pelo menos 2 jogos em cada bolão, cara. Sério, tava foda. E até eu tô surpreso. Até... Sério, cara, o Bruno Marques tava mandando muito. E em penúltimo, né? Mais de 10 pontos atrás do Bruno Marques, o Crive com 50 pontos. Lene. Você mudou só. Mudou a foto, agora vai, né? É a época que ele sai do Fluminense e vai pra outro time, assim, daí dá uma caída na carreira dele. Cara, agora é só. Agora é só pra baixo. Era só caída. Você só não é o último, porque tem o Tomás que fez 3. Tipo, só por isso, Crimes. Precisa dar um grau, cara. Porque eu era ó, por porcentagem, quem devia estar primeiro era o Marx. Que é o que tem a maior média de pontos até o momento. Certo? Então vamos lá. Bolando essa semana, começar com o jogo do Brasileirão, que o Crimes ama tanto. É Atlético Mineiro e Palmeiras. Puta, acho que vai ser 2-1 Atlético. Pra mim vai ser... Onde é que vai ser esse jogo? No campo do Atlético. Vai ser no... Sampaio, não vai ser? Sampaio? É, o nome do estádio é Raimundo Sampaio, não é? É o Independência, não é? É, por isso que é o Independência, mas tudo bem. Então, o nome do estádio é Raimundo Sampaio. Não, pode ser que seja do Mineirão também, mas... Por bem, isso, né? É, de qualquer forma, pra mim vai ser... Jogo difícil. É 1-0 Atlético Mineiro. Tá, vou de 1-0 no Galo também. 3-2 Galo doido na cabeça. 3 gols no Lucas Pratos. Eita, lasqueira, isso daí tá no grau, hein? Agora vamos lá. Jogo do Campeonato Italiano, Milan e Fiorentina. Ué, abertura. Abertura. Jogão. Vai ser louco, vai ser louco. Isso aí é pra... Vai ser 2-1 Milan, 2 gols do Luiz Adriano. E o gol da Fiorentina vai ser do Mário Gomes. 2-0 Milan. Cara, 1-1. Cara, Milan vai ganhar, mas a zaga do Milan é aberta, vai tomar gol. Vai ser 3-1 Milan, 2 gols do Honda, 2 passes do Luiz Adriano e 1 gol do Baca. Vai deixar de ser bobo. Olha só, que coisa. Pra deixar de ser idiota, né? Pra deixar de ser Baca. Só a gente entendeu essa referência aqui, mas é o Taquinho. Ninguém mais entendeu. É, próximo jogo, um jogo do campeonato alemão, Bayern de Munique e Hoffenheim. Puta. 4-0 Bayern de Munique. É, 3-0 Bayern de Munique. 3-1 Bayern de Munique. 4-1 Bayern de Munique. Porra, o pessoal aqui tá, né? Fazendo poucos gols, todo mundo aqui muito simples, né? Bom, vamos ver como é que vai dar. É, campeonato inglês. Temos jogos interessantes. Primeiro jogo, Manchester United e Newcastle. É em Old Trafford? É... Não, acho que é no campo do Newcastle, sem St. James. Não, é no Old Trafford. Não, é no Old Trafford. É. Deixa eu explicar. 1-1. 2-1 Manchester. É... 3-2 Manchester. 2-2. É... Agora o outro jogo... Nosso joguinho extra. Arsenal e Liverpool. Já? Segunda. Já? Caralho. É, em Londres. É. Não, acho que é na casa do Arsenal. Então, porra. Londres, em porra. Londres, porra. O Arsenal é da onde agora, porra? Em Hong Kong. Eu tava concordando com você, cara. Caralho. O Arsenal podia ser da França, velho. Isso. Eu tava concordando com você, não é. É tem pouco cara francês no time, podia ser lá, sei lá, em Paris. Não, então, Emirates Stadium, não importa. Pra mim vai ser... 1-0 Liverpool. 1-0 Arsenal. Caralho. Caralho, uma salva de palmas. Puta que pariu, mano. Até que o cara apostou no Arsenal na vida dele. É a primeira aposta do Marcos no Arsenal na vida dele, mano. É a vida dele, mano. Até quando foi, sei lá, Arsenal e Anderlecht, ele apostou no Anderlecht, mano. Filha da puta. Pra ver como é que tá o Liverpool. E o Mônaco foi Berbatov na cabeça, mano. Eu vou de 2-0 o Arsenal. 2 gols de Olivier Giroud. De quem seria, né? 2-1 Liverpool, 2 gols do Coutinho, porque é óbvio. E o gol do Arsenal vai ser do Mertesacker. Olha só, então é isso. Cachani. Até agora, eu tô me lembrando do momento do especial da Champions, quando o Crave começa a falar do time especial dele do Champions. Tô começando aqui o goleiro Cesny. Aí... É muito foda, mano. Então é isso pro rolando essa semana. Vamos embora. Então é isso aí, mais um podcast do Prorrogação gigantesco. Porra, velho, 3:30 da manhã. O nome desse podcast vai ser No Madrugadão com Marcelo Putão. É, 2:20 de cast. Esse cast tá maior que o especial da Champions, mano. É, eu falei pra tirar o mercado da bola, mas ninguém me escutou. Cara, o podcast tem que chamar Madrugadão com Marcelo Putão. Vai chamar, pode deixar. Então é isso aí, galera. Vai pra informação, obrigado a todos. E até a próxima, tchau. Falou. guy, obsessed with the afterlife. Oh, what a terrible day that was. He realized he wasted all his time thinking by, and he'd been left behind. And as the clock ticked off, his heart did stop, and everything he had was fucked. And we know not what we can. You hear them call when we ever make it now. As they watch us fall, forget the ground. Ninguém mais, só duas pessoas dão tchau. É tipo isso, cara. É, falando... cara. É. Foi dos dois, vocês dois estão errados. Não, mas vocês três estavam aí e começaram não a acabar. Não, não, o Crive chegou tipo 10 minutos antes de você. Ou 5 minutos antes de você. Então foi a culpa aí. É dele. Então, a última, não, a última culpa é sua, seu arrombado. Ou então mesmo. O nome desse podcast tem que ser Naruto e os Engenheiros do Pó. Nossa. Nossa, o Naruto. O bagulho escroto, mano. Eu vi essa porra mudando. Tipo, eu vi que tava lá o desenho do Aeromarx do Douglas. Tava lá a fotinha do Douglas. Daqui a pouco ela ficou a padrão do Skype. Daqui a pouco apareceu essa porra, mano. Cara, que horrível, velho, esse Naruto. Isso é muito genial, cara. Cara, isso desconcentra a gente no meio do cast, a galera não, escuta. Eu tive que baixar, Eu tive que abaixar o Skype, cara. Eu não consegui olhar. Mano, a galera escuta isso, de repente, o cara virou, galera, só olha o Skype. Cara, de repente o assunto morre, tá ligado? De repente destrói tudo, a galera rindo, fica malucos. E o maluco ainda tá errado, o maluco tá usando roupa amarela. E o outro cara com a camisa no meio, do o cara do Mortal Kombat, mano. Não, mano, olha o cara que tá com o tecladinho, mano. Que merda, tem, mano. Tem uma mina do lado, que porra é essa? Que lixo, cara, que lixo. Meu Deus, eu sou forró. Ai, meu Deus. International Superstar Soccer Deluxe.